faz o seguinte, deixa o seu like porque essa aula aqui vai ser foda e eu vou trazer um conteúdo relevante para vocês. Hoje é sábado de feriado, né? Sabadão ali de um feriado, eu poderia estar o quê? Eu poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia estar me prostituindo, mas eu resolvi estar aqui dando aula para vocês. Fala, Wellington. Beleza, meu queridão? Tamo juntos. Pessoal, ó, vamos lá. Sem enrolação aqui, a gente vai ser bem objetivo na aula de hoje. Uma coisa que eu falo aqui para vocês, esses alunos que eu estou acompanhando aqui, cada um de vocês que eu estou vendo aqui, tá? Eu já vejo os meus futuros aprovados. Eu já vejo os futuros aprovados da Polícia Penal. Hoje eles estão aqui. Hoje eles estão aqui. Por quê? Quando saiu o edital, uma live dessa daqui, talvez vai dar aí 500, 1.000 pessoas aqui assistindo. A verdade é essa. Quando sai o edital, todo mundo desespera, todo mundo quer estudar. Vocês aí têm a oportunidade de ser, tá, as pessoas que vão de fato abocanhar essas vagas, que de fato vai pegar essas vagas. Então é o seguinte, vamos fazer um compromisso a partir de agora, velho. Não importa, porque eu vejo que vocês ficam muito preocupados na data que vai sair o edital. A que dia que vai sair o edital? A gente não sabe. E isso não está no seu controle. Você não controla o dia que o edital vai sair, não, jovem. Você não controla. Então, a única coisa que você controla é bunda na cadeira e estudar. Então, faça um compromisso a partir de agora. Jovem, ó, pelo amor de Deus, eu já sei que o concurso vai sair. O dia exato eu não sei. Mas eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que está no meu controle. Então, é isso que você tem que buscar. A gente sabe, aí vai um ponto importante. Esse ano vai ter Polícia Penal do Espírito Santo e Polícia Penal de Minas Gerais. E você que vai fazer Polícia Penal de Minas Gerais, eu não vejo por que não fazer Polícia Penal do Espírito Santo, que é um baita de um salário, né? Que é um bom salário também. E tá ali aqui parado agora a Polícia Militar, Polícia Penal levando em conta, Polícia Penal de Minas levando em conta o auxílio alimentação. Mas ainda é um pouco melhor a carreira, né, do Espírito Santo. Então, é um baita de um concurso de nível médio que você pode fazer. Então, já vai essa observação para você, essa dica aí para você. Nós vamos ter dois concursos de polícia penais aí, que é Polícia Penal do Espírito Santo e Polícia Penal de Minas Gerais. Que é basicamente o mesmo conteúdo, as mesmas matérias, com pequenas diferenças, e dá para você adaptar e estudar para os dois. Então, eu sei que tem muita gente aqui do Espírito Santo. Um abração para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Que a gente vai fazer um projeto aí muito bacana também para esse concurso. Então, já trazendo esse ponto. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Ferraz. Eu dou aula para concurso público já tem aí desde 2013. Então, já tem mais de 10 anos que eu dou aula aí para concurso público, brother. Mas eu não sou só professor, né? Ah, o cara veio aqui, formou em direito e está dando aula. Não, tá? A gente também. Eu fui concurseiro. Então, assim. Já foi aprovado no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, que é o concurso que você quer. Já foi aprovado no Oficial de Justiça, no Tribunal de Justiça de Minas. Então, assim, eu tenho uma jornada de concurso aí, brother. Fui reprovado em uma porrada de concurso, já sofri pra caramba, já rodei o Brasil fazendo prova. Então, eu sei muito bem o que você passa e a gente está aqui para poder ajudar vocês. Então, nós temos boas oportunidades em 2025. Eu sei que a maioria aqui, né, está focado na Polícia Penal de Minas, mas. Não perca as outras oportunidades que nós vamos ter por aí. Vou só ajeitar aqui para o nosso setup para iniciar aqui as nossas aulas, para ver os comentários aqui. Vamos lá. É nível médio, Polícia Penal do Espírito Santo é nível médio, Polícia Penal de Minas também é nível médio. Tanto a galera do Espírito Santo pode fazer em Minas e a galera de Minas faça no Espírito Santo, porque vale muito a pena. O que que a gente vai ver hoje aqui, gente? Vamos lá, vamos para a aula então? Sem enrolação, meu brother. Nós vamos ver aqui lei de execução penal do zero. Então, a gente vai começar aqui literalmente do zero. A Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, que é uma lei muito importante para o seu concurso, né? Para o seu, não só pelo seu concurso, mas o dia a dia do seu trabalho, porque essa lei vai ligar diretamente aqui às suas funções. E quando você estuda a LEP com qualidade, as outras legislações, que são legislações estaduais, como por exemplo a RIMP enfim, e outras legislações, fica tudo mais fácil. Norma de execução penal, né? Tem a norma de execução penal aqui no estado de Minas, enfim, de vez em quando também cabe em prova. Então fica muito mais fácil, porque a LEP é a mãe dessas outras legislações que envolve execução da pena. Fechou? Então nós vamos começar aqui do zero. A gente teve alteração em 2024. Em 2024 a gente teve algumas alterações. A alteração mais importante foi sobre a saída temporária, né? O famoso saidão. Então a gente teve aí, né, mudanças importantes. Então agora o preso ele só vai poder ter a saída temporária para estudar. A gente vai ver que presos que tem aí cometeram crimes hediondos, crimes violentos, crimes com grave ameaça, esses presos não vai ter direito à saída temporária. E dentre outros requisitos, vamos estudar aqui ao longo da aula. Então, tivemos mudanças. A LEP é uma lei que muda constantemente, tá? Então é importante você ficar atento aí a essas mudanças. Nós vamos aqui, obviamente, trabalhar com você na aula de hoje, essas mudanças, enfim, outros pontos importantes. Vamos começar do zero. Então, eu peço desculpas para você que já viu alguma aula minha de LEP, que já está estudando há algum tempo, né? Que talvez vai ter, eu vou falar algumas coisas aqui que para você já está chato, já está repetitivo, mas o objetivo é colocar todo mundo no mesmo nível. Então, o cara que está chegando agora, ele vai conseguir acompanhar, enfim, alguém que está estudando há mais tempo. Então, o objetivo aqui é fazer uma aula de execução do zero. Vamos lá, então? Sem enrolação? Vamos lá. Brother, primeira coisa que você tem que saber, né? Qual o objetivo ou para que serve a lei de execução penal? Para que serve a lei de execução penal? Nós temos a matéria de direito penal, né? O direito penal, ele estuda o código penal. No código penal, lá define as condutas que são consideradas crimes. Então, ela fala assim, ó, matar alguém é homicídio. Funcionário que apropria ou desvia um bem da administração pública, peculato. Então, o Código Penal ele vai definir para a gente o que que é crime, ok? E ele não só define o que é crime, mas ele também estabelece pena. Então, vai falar, ó, o cara que mata alguém é homicídio, vai ter uma pena de reclusão de X a tanto tempo aqui de reclusão, ou de detenção, enfim, a depender do crime. Então, o direito penal, o Código Penal, ele traz para a gente a definição de crime e ele estabelece pena para o indivíduo que comete determinados crimes. E aí, brother, nós temos que cumprir essa pena. Nós temos a fase de cumprimento da pena. Porque eu aplico aqui, a pena de reclusão, o juiz aplica lá a pena de reclusão de 7 anos. O cara está preso, vai ficar preso lá, recluso, durante o período de 7 anos. Mas como que deve ser essa execução? Aí surge a LEP. Então, a LEP, ela tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo da LEP é efetivar disposições de sentença. Ou seja, o juiz vai dar uma sentença para o vagabundo. Vai falar assim, ó, meu jovem, você está condenado a uma pena de reclusão. Beleza? De 7 anos. Você está condenado a uma pena de reclusão de 7 anos. E aí, velho, o juiz, a LEP vai, nós vamos fazer o quê? A LEP vai fazer o quê? Vai efetivar essa disposição. Vai colocar em prática aquela execução da pena. Lei de execução penal. Lei que executa a pena. Então, a LEP, ela executa as decisões judiciais, tá? No âmbito penal. Beleza? Que é a lei de execução penal. Então, o cara, quando comete um crime, nós vamos executar essa pena e a LEP traz essas regras. Esse é o primeiro objetivo. Só que a LEP, ela não tem por objetivo apenas punir o cara. Ela tem um objetivo punitivo, é claro. Eu quero punir o cara para que o cara não cometa mais crimes. Mas ela também tem o objetivo de ressocialização. Olha para você ver que coisa linda, né? Ressocialização. Então, a LEP. Ela tem por objetivo também, pelo menos a gente, só um parênteses aqui, tá? Desculpa aí essa interrupção, prometo que não vou fazer mais. Aqui nós vamos trabalhar um mundo perfeito, ok? Um mundo perfeito, onde tudo acontece. Então, a parte aqui tem uma porta, tá? Então, a partir do momento que o professor entra aqui na sala de aula, porque nós estamos em uma sala de aula, nós entramos no mundo perfeito. Então, tem coisas que eu vou falar aqui para você que não necessariamente na prática é assim. Então, meus amigos, os meus colegas que já trabalharam no sistema prisional, talvez como contratado, ou quem sabe até policial penal, enfim, outro estado que quer vir para Minas, que tem muitos assim, né? Que é, pô, às vezes o cara é de Minas Gerais, passa em outro concurso em outro estado e quer voltar para o seu estado. Ele sabe que a realidade lá é diferente, mas nós não estamos trabalhando com a realidade, nós estamos trabalhando com aquilo que cobra em prova. Então, não fica assim, ah, modo meu primo, modo meu tio, modo não sei o quê, modo não tem nada a ver aqui com a gente. Aqui é o que cobra em prova. O que você pensa, o que você acha, o que você vê, não nos interessa aqui. O que nos interessa é o que cobra em prova, o que está na lei, que é isso que a gente vai tratar. Beleza? Porque algumas coisas eu vou falar e vai ser diferente da realidade. E aí eu sei que vocês envolvem com questões políticas e para mim não interessa. O importante aqui é o que cobra em prova. E aí nós temos aqui o seguinte: primeiro objetivo, efetivar a disposição de sentença. O juiz deu uma sentença, nós vamos executar essa sentença. Segundo objetivo é o quê? É a ressocialização. É a ressocialização. Só que a LEP, ele usa o nome de integração social. Nós vamos fazer a integração social do indivíduo. Beleza? Integração social aí do indivíduo. Então, nós já sabemos os dois grandes objetivos da lei de execução penal. Esse é o primeiro ponto. Outro detalhe que você tem que saber é a quem a LEP se aplica, né? A quem a LEP se aplica. Por quê, velho? Por exemplo, nós temos três tipos de preso. E aí você vai guardar esse bizu, CPI. Gente, todos esses bizus, tá? Eu que criei. Eu vejo muita gente utilizando aí. Eu fico muito feliz por isso. Nossa aula aqui é bizurada. Tem uma aula em média de 600 mil, acho, visualização no YouTube. Top demais. E aí, o que que acontece? A quem a LEP se aplica, gente? Guarda isso aqui, CPI. A LEP se aplica ao preso condenado. A LEP se aplica ao preso provisório. E a LEP se aplica ao internado. Como assim, professor? Me explica isso. Vamos lá. O que que é um preso condenado? O preso condenado, gente, é aquele que tem a sua sentença penal irrecorrível. Ou seja, que tem uma sentença que foi transitada em julgado. Então, o juiz já condenou esse cara. Em todas as instâncias, esse cara já foi condenado. Esse cara já não é mais inocente. Ele é condenado. Ele foi condenado pela justiça. Ele tem uma decisão definitiva, uma decisão transitada em julgado, uma sentença transitada em julgado. Então, é um preso condenado. A LEP vai se aplicar a esse cara. E a LEP foi feita, a princípio, como regra, para o preso condenado. A LEP foi feita para o preso condenado. Porém, nós temos também o preso provisório. O que que seria o preso provisório? Aquele que está preso ali de forma cautelar, de forma temporária, né? Esse cara, ele não foi condenado. Ele ainda é inocente. Mas o juiz, de forma provisória, determinou a sua prisão. A gente pensar numa situação que há um vestígio, há uma cena de um crime ali e há fortes indícios que um determinado indivíduo cometeu aquele crime. Ok? Ele não foi preso em flagrante, mas tem vários indícios ali que o juiz pode determinar a prisão provisória dele. Ok? A prisão provisória daquele cara. Por que o juiz vai fazer isso? Para esse cara não fugir, para esse cara não atrapalhar a investigação, enfim, aí vai ter os motivos lá do Código Processo Penal que a gente não trabalha aqui. Mas o ponto é, o preso provisório, ele ainda não foi condenado. Pode ser que lá na frente o juiz entenda que esse cara é inocente. Pode ser que esse cara está preso de forma provisória, lá na frente esse cara é inocente. É importante que você saiba essas diferenças. Por quê, gente? Vai ter coisas que eu não vou aplicar ao preso provisório. Por exemplo, a gente estuda na LEP que o trabalho do preso é um direito e uma obrigação. O trabalho é um direito e dever do preso. O preso tem a obrigatoriedade do trabalho. Ele tem que trabalhar. O preso tem que trabalhar. Isso é obrigatório. Essa é a regra. Porém, o preso provisório, o trabalho não é obrigatório. O preso provisório, o trabalho é facultativo. E se ele trabalhar, só pode fazer o trabalho interno. Então, tem coisas que vai se aplicar ao preso condenado que não vai aplicar ao preso condenado, o preso provisório. Como eu falei, a LEP ela foi feita para o preso condenado. E aí eu vou me adaptar ao preso provisório ou internado em alguns casos. E a gente vai trabalhar isso aqui. Beleza? E nós temos o internado. O internado, gente, É aquele, aqui entra dois indivíduos, que é o inimputável e o semi-inimputável. Eu estou falando daqueles indivíduos que têm algum problema mental, o cara tem problema de cabeça, o cara é doido, tá certo? E ele comete um crime. Cara, hoje eu não posso falar muita coisa que é muito mimimi, né? Hoje é muito mimimi, pelo amor de Deus. Eu, quando era menino, na minha cidade, eu nasci no interior de Minas Gerais, Águas Formosas, próximo da Bahia, né? E aí, tinha um cara lá que chama Borreira, velho. Borreira. Borreira era doido. Borreira tinha problema de cabeça. Só que eu era menino. Eu era menino, não tinha noção do perigo. E a minha brincadeira era o quê? Atentar a Borreira. Eu atentava a Borreira e saía correndo, mas Borreira era doido. Jogava pedra. Fazia, enfim, jogava coisa na gente, corria atrás da gente. Se Borreira acertasse uma pedra ali em mim e me matasse, aí vamos lá. Borreira me matou, Borreira é doido. Tem problema de cabeça. Ele é inimputável. Se Borreira me matasse ali, Borreira ia ficar preso lá no presídio, como os outros presos, não. Por quê? Borreira seria considerado internado. Borreira não está sujeito às penas, tá? De um cara, vamos dizer assim, normal. Borreira está sujeito à chamada medida de segurança. Borreira vai ficar no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Borreira precisa ser tratado, porque Borreira é doido. Então, o internado é o cara que é inimputável ou semi-inimputável, que está sujeito às medidas de segurança. A gente aplica, vai te perguntar na sua prova, se a LEPre aplica aos indivíduos sujeitos à medida de segurança. Vai falar que sim. A LEP se aplica ao internado? Sim. Então fique atento com isso. Beleza? Toda cidade tem um, tem? Tem um doido. Então se Borreira me matasse ali, eu tava fudido, tava lascado. Isso aqui é muito importante que você saiba. Tranquilo? Que você fique atento com isso. Show de bola. Outro detalhe importante que a gente tem que ficar atento aqui. A LEP, pessoal, ela é uma legislação, a LEP é uma legislação ordinária. O que é uma legislação ordinária, né? E aí tem gente que é um cara ordinário. Você fala assim, você é um cara ordinário. Quer dizer que você é um cara comum. Ô, brother, você é um cara ordinário. Você é um cara comum. Tudo que é ordinário é comum. Então a LEP, ela é uma legislação que ela vai reger ali os estabelecimentos penais comuns. Então, as decisões judiciais dos tribunais de justiça, dos juízes, né, estaduais, até mesmo os federais, né, como regra, a LEP, ela tem aplicação nos tribunais estaduais, mas ela se aplica também no âmbito federal. Ok? Então, a LEP, ela é uma legislação ordinária, ela se aplica aos estabelecimentos penais ordinários. O que é estabelecimentos penais ordinários? O comum, penitenciária. Penitenciária de Segurança Máxima, Penitenciária Federal e etc e tal. Porém, existe também penitenciárias militares. Existe penitenciárias militares. Existe, inclusive, gente, o Código Penal Militar. Existem crimes militares. E lá no Código Penal Militar, lá fala que quando o militar comete um crime militar, ele deve ficar em estabelecimento penal o quê? Militar. Essa é a regra. Porém, a gente sabe que nem todos os estados têm penitenciária militar. E quando não tem penitenciária militar, esses militares têm que ficar aonde? Em penitenciária comum, ordinária. Sujeito à legislação ordinária, à legislação comum, a LEP. Então tem que tomar cuidado aqui. Por quê? Se cai uma pergunta na sua prova que os presos de uma penitenciária militar estão sujeitos às regras da lei de execução penal. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque os presos de penitenciária militar estão sujeitos à legislação específica desses locais. Então, a LEP, ela não vai regulamentar o cumprimento de pena em penitenciárias militares. Essa é a regra. Porém, o seguinte, quando a justiça militar, o cara for condenado na justiça militar, o cara for condenado na justiça militar, e aí o cara, ele estiver em uma penitenciária comum, em uma penitenciária comum, nós estamos falando aqui, por exemplo, o cara cometeu um crime militar, não tem penitenciária militar. Eu vou jogar ele aonde? Penitenciária comum. Se ele estiver em penitenciária comum, a LEP vai se aplicar? Vai se aplicar. Então, essa é uma pegadinha de prof, tem que ficar atento. Então, se o cara estiver o condenado pela justiça militar, ok? O condenado da justiça militar que estiver em estabelecimento penal ordinário, ou seja, comum, eu vou aplicar a LEP. Essa mesma regra vale para os condenados da justiça eleitoral. Então, condenado da justiça eleitoral que estiver em uma penitenciária, e quando eu falo penitenciária, é qualquer estabelecimento penal comum, ok? Falo penitenciário para ficar mais fácil o entendimento. Mas qualquer estabelecimento penal comum, ordinário, a gente aplica a LEP. Show? Cuidado com isso, que já foi cobrado em prova, falando que o preso sujeito à penitenciária militar está sujeito às normas da lei de execução penal. Isso não é verdade. Está sujeito às normas específicas daquele estabelecimento. Show? Fala, Samara, galera de Itabacuri. Tá próximo de Tchó-Tchó. Não é isso? Um abração para você, minha querida. Vamos prosseguir? Show, brother. A gente já viu isso aí. O que que a gente vai ver agora, jovem? O seguinte, quando o cara ele é preso, o indivíduo foi preso. O que que acontece com esse cidadão? O que que acontece com esse jovem delinquente? Vamos lá. Essa vítima da sociedade brasileira. O que que acontece com essa vítima da sociedade? Ele precisa ser classificado. Então, quando o indivíduo ele é preso, ele precisa ser classificado. Vou abreviar, tá, gente? Pelo espaço. Ele precisa ser classificado. Então, quando o indivíduo ele é preso, ele precisa ser classificado. Como assim classificado? A LEP, ela fala de dois critérios básicos de classificação, que é o AP, é antecedentes criminais, e a personalidade do preso. O que eu levo em conta para classificar esse preso é os antecedentes e a personalidade desse preso. Só que não é só essas formas de classificação, não. Eu classifico o preso de acordo com o sexo. Então, por exemplo, homens ficam presos com homens, mulheres ficam presas ali com mulheres. Eu vou classificar esse preso também de acordo com a idade, se ele é idoso, se ele não é. Eu vou classificar esse preso também de acordo com o crime que ele cometeu. Então, mas a LEP, ela destaca duas formas de classificar o preso. Primeira, os antecedentes. Esse cara é primário? Esse cara é reincidente? Ele já cometeu algum crime na vida dele? Ele não cometeu nenhum crime na vida dele? O crime é violento? Não é violento? Ok? Isso tem diferença. Um furto é uma coisa, um roubo é totalmente diferente. Então, tudo isso eu vou analisar. E eu vou analisar também a personalidade desse preso. Quem é esse cara? Qual a personalidade dele? Qual o comportamento desse cara lá na sociedade? Como que ele era? Então, a gente vai estudar isso a partir de agora. Primeira observação importante é, você tem que saber, é quem classifica o preso. Quem é responsável por fazer a classificação do preso? Quem classifica o preso, pessoal, é a chamada Comissão Técnica de Classificação. Desculpa, coloquei um L aqui, é um C. Comissão Técnica de Classificação, CTC. Então, a Comissão Técnica de Classificação é ela que é responsável por classificar o preso. Então, ela é responsável por falar. para identificar aonde esse cara vai ficar, qual a cela que ele vai ficar, qual, enfim, classificar o preso, tá? É a CTC. E aí você precisa saber qual é a composição da CTC, da Comissão Técnica de Classificação. Vamos lá. Essa composição aqui é uma composição mínima, é o mínimo. Posso ter mais pessoas aqui? Pode. Na norma de execução penal, por exemplo, que é a ANEP, que é uma legislação estadual de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, né? Perdão, que é estadual, né? Enfim, de Minas Gerais, enfim, foi redundante, mas vocês entenderam. Então, a legislação de Minas Gerais, a norma de execução penal, ela traz outros caras que fazem parte da CTC, né? Só que aqui é o mínimo que a ALEP traz. Então, o primeiro cara que faz parte da CTC é o diretor. Então, diretor do estabelecimento penal, ele é o presidente da CTC, tá? Então, ele é o presidente. Vou colocar aqui, ó, PR de presidente da Comissão Técnica de Classificação. Nós temos também dois chefes de quê, gente? Dois chefes de serviço. Dois chefes de serviço. A ALEP não fala quem seria esse chefe de serviço. Mas, na prática, a gente tem quê? Policial penal. Mas a ALEP não fala policial penal. Fala dois chefes de serviço, é isso que você tem que guardar. Nós temos um psicólogo, e nós temos também um psiquiatra, e nós vamos ter aqui um assistente social. Então são estes os caras que vão aí fazer a classificação do preso, que vão identificar aí os antecedentes, enfim, e outros aspectos importantes para a classificação do preso. Beleza? Então, quando o cara ele é preso, ele vai ser ali submetido para a classificação que será feita pela Comissão Técnica de Classificação. Pessoal, só um feedback. Até aqui, tá dando para entender? Se não tiver, não tem problema. Pode falar, professor, repete. Eu não entendi essa parte. A gente está aqui para poder servir. Então, eu preciso saber se todo mundo está entendendo, se eu estou falando grego. Ah, não estou entendendo porra nenhuma que esse barbudo, miserável, filha da mãe está falando. Não tem problema. Tá? Então, fala aí para nós se você está compreendendo essa aula, se está bacana ter aqui, porque a gente vai aprofundando a cada momento aqui, tá? Tá show? Tá bacana? Fala, Renatão. Tá sabendo aí, né? Wellington Rodrigues, prefeito, professor, obrigadão pelo feedback. Daniele, um abração, Daniele. Tá tudo certo, tudo claro. Opa, vambora, vou prosseguir então. Beleza, gente. Então, primeiro a gente já sabe que esse negócio de classificação despenca em prova esse negócio, tá? A banca gosta desse negócio de classificação. Isso aqui é questão de prova. Outro detalhe, gente. Beleza. Nós falamos então sobre a classificação. Quando o cara ele é preso, existe também uma coisa chamada exame criminológico. Exame criminológico. Muita gente confunde exame criminológico com a identificação do perfil genético. São coisas distintas, são coisas diferentes. Uma coisa é identificação do perfil genético, outra coisa é exame criminológico. O exame criminológico, ele serve para quê? Para a gente ver a personalidade do preso. O exame criminológico serve para a gente traçar a personalidade do preso. Porque aqui a gente tem os antecedentes. Ok, os antecedentes é fácil. Eu vou lá entender quais os crimes que ele cometeu ou não cometeu, tá tudo certo. Agora, para eu identificar a personalidade desse preso, eu preciso fazer o exame criminológico. Beleza? E aí vai uma observação aqui para você. Primeiro é quem é que faz? Quem é que faz o exame criminológico? Daqui a pouco eu vou falar quais os presos estão sujeitos ao exame criminológico, que não são todos, ok? Quem faz o exame criminológico? Como regra, gente, como regra, quem faz o exame criminológico é o centro de observação. Preste atenção nesse bizu. Como regra, quem faz regra? Regra, quem faz o exame criminológico é o centro de observação. Pouca gente sabe sobre isso. Porque o cara não lê o final da ALEP, o cara só lê os artigos iniciais. Então, centro de observação, faltou um D aqui, mas tudo bem, é o cara que vai fazer ali o exame criminológico, como regra. Porém, nem todas as unidades prisionais têm centro de observação. Então, naquelas unidades prisionais que eu não tiver o centro de observação, quem vai fazer o exame criminológico, na falta, quem vai fazer é a própria CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação. Então, o exame criminológico, como regra, quem faz é o centro de observação. Na falta do centro de observação, nós vamos ter aqui o nosso CTC, a Comissão Técnica de Classificação. Tá certo? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Eita, deixa eu ver se eu tenho aqui. Beleza. Show de bola. Então, isso é um ponto importante. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Então, tá aqui, ó. O centro de observação está na lei, tá, gente? O centro de observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Então, o centro de observação, ele faz o exame criminológico, beleza? E envia para o CTC, para a Comissão Técnica de Classificação. Só que nós temos o seguinte, aqui ó, vou marcar aqui para vocês. Desculpa, vamos lá, opa. Perdão aqui, saiu sem querer, voltou, ó. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta de centro de observação. Então, se não tiver centro de observação, o que que vai acontecer? Se não tem centro de observação, quem vai fazer é a própria CTC. Então é importante vocês ficarem atentos a essas observações aí, porque cobra isso em prova. Beleza? Agora nós temos que ficar atento é o seguinte: quais os presos deverão aí submeter ao exame criminológico? Não são todos os presos. Não são todos os presos. Segundo a legislação, está na sua tela aí, ó, somente o preso em regime fechado vai ser submetido ali ao exame criminológico. E fala assim, ó, pelo menos como regra, né? O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. O exame de que trata esse artigo poderá ser submetido ao condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. E aí vai uma observação aqui para vocês. Somente, gente, de acordo com a LEP, de acordo com a Lei de Execução Penal, beleza? O preso em regime fechado está sujeito ao exame criminológico. Somente o preso em regime fechado. O preso em regime semiaberto poderá ser solicitado. Então é uma possibilidade. Então, é obrigatório para o preso do regime fechado. Ok? Preso no regime fechado. Agora, o preso do regime semiaberto é uma possibilidade. O juiz de execução, ele pode solicitar ou não para o preso semiaberto. Isso é o que a LEP nos traz. Isso é o que a LEP nos traz. Então, a LEP fala para a gente que somente o preso em regime fechado deve fazer o exame criminológico. O preso no regime semiaberto poderá ser realizado o exame criminológico. Ou seja, nesse caso do poderá, é o juiz de execução que vai determinar se ele vai fazer ou não. E o juiz deve motivar, ele deve falar o porquê esse preso deve ser submetido ao exame criminológico ou não. Ou seja, do semiaberto não é obrigatório. Mas vamos lá, gente. Agora eu vou trazer para você uma questão de jurisprudência. Jurisprudência, beleza? Que aí, o que é jurisprudência? São as decisões dos tribunais. O STJ e o STF, o STJ e o STF, aí você tem que ter a maldade para fazer questão de prova. Porque assim, se sua prova falar de acordo com a lei 7.210 ou de acordo com a lei de execução penal, somente o preso em regime fechado deverá submeter ao exame criminológico. Tá certo. Beleza? Pronto. Agora se fala para você, de acordo com a jurisprudência, aí você vai entender aqui. De acordo com a jurisprudência, o exame criminológico, ele é facultado. Ele é facultativo, seja para o preso do regime fechado ou do regime aberto. E se o juiz solicitar, se o juiz de execução solicitar, precisa de motivação. Ele tem que falar o pressuposto jurídico, ele tem que falar o porquê, qual o embasamento jurídico que ele está pedindo o exame criminológico. Então, a jurisprudência atual, ela entende que o exame criminológico, ele é facultativo, seja para o preso do regime fechado, seja para o preso. Seja para o preso do regime semiaberto. Fechou? O que está pegando, gente? Não sei. Sobre os membros do centro de observação, a ALEP não menciona. Esquece isso. Centro de observação não tem quantidade de membros que a ALEP menciona, não, tá? Isso é regulamentado em legislação local. Beleza? Então, a composição que você tem que saber é só do CTC. Do centro de observação, não precisa saber. Show? Então, gente, aqui é maldade fazer questão. De acordo com a ALEP, você segue aqui, ó, tá em preto aqui. Se falar de acordo com a jurisprudência, exame criminológico é facultativo e se o juiz da execução solicitar, precisa de motivação. Ele tem que falar o porquê ele quer. Fechou? Beleza. Vamos lá. A gente está falando aqui de preso de regime fechado, semiaberto. Eu vou fazer só um parênteses aqui para vocês entenderem o que é isso. Como é LEP do zero, é importante que você saiba. Nós temos três regimes de cumprimento de pena, tá, gente? Nós temos três regimes de cumprimento de pena. Então, já uma observação para você. Cai demais em prova. Isso aqui que eu vou passar para vocês despenca em prova. Vamos lá, preste atenção. Nós temos o regime fechado. Nós temos o regime semi aberto. E nós temos o regime aberto. Beleza? Vamos lá. Nós temos duas penas privativas de liberdade. Existe no Brasil duas penas privativas de liberdade. Beleza? Duas penas privativas de liberdade. Eu vou privar a liberdade do cara. São duas penas que nós temos. Primeira pena que nós temos é reclusão. O cara que é condenado a uma pena de reclusão, ele obrigatoriamente, ele inicia a pena dele em regime fechado. Ele inicia em regime fechado. Só que no Brasil existe uma coisa chamada progressão de pena, que eu acho que é um absurdo isso, né? Faço aqui uma observação, uma opinião minha, cara, um absurdo. Mas minha opinião, foda-se. Então existe o chamado, se o cara for condenado a pena de reclusão, ele começa a pena dele em regime fechado, mas ele pode progredir depois, cumprindo o que a gente vai ver, que existe uma porcentagem, dependendo do crime que ele cometeu, ele pode ir para o semiaberto e depois ir para o aberto. Nunca sair do fechado para o aberto direto, que é o pé salto, né, esse é proibido. Mas ele pode sair do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Chama-se progressão de regime. Agora, o cara que for condenado a uma pena de detenção, ele pode iniciar a pena dele no regime semiaberto ou aberto. Vai depender do crime, do que ele cometeu, depende da sentença do juiz. Então, o cara condenado a pena de detenção, ele pode iniciar a pena dele no regime semiaberto ou no regime aberto. E aí, gente, o que que isso impacta para a nossa aula? Impacta tudo. Por quê? O cara do regime aberto, aí você guarda esse bizu, ó. PCOK. PCOK. Guarda esse bizu. PCOK. Beleza? PCOK. Vamos lá? O que que é PCOK? O cara do regime fechado, ele fica em penitenciária. Penitenciária. Na LEP a gente não fala presídio, tá? É penitenciária. Você vai ver que essa questão de presídio, penitenciária, complexo penitenciário, isso é mais uma questão de legislação local. A legislação estadual, ela traz alguma regra envolvendo a quantidade, a capacidade de presos e tudo mais, mas para a gente aqui é irrelevante. Aqui é penitenciária. Então, o cara do regime fechado, ele fica em penitenciária. E aí já vai uma observação aqui para vocês, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O cara que fica em penitenciária, letra A, ele fica em cela individual ou letra B, ele fica em cela coletiva? Responde para mim aí. O cara que fica em penitenciária, ele fica em cela individual ou ele fica em cela coletiva? Responde para nós. Vamos lá? O cara que fica em regime fechado, que fica em uma penitenciária, ele fica em cela individual ou ele fica em cela coletiva? Isso caiu na sua prova. Individual, Renato, será, velho? Acho que não, hein? Será? Aquele tanto de nego junto lá que a gente vê na internet? Você já foi na penitenciária? Marca um dia. Vamos marcar um dia para a gente ir? Eu vou levar meus alunos, hein? Quem for do presencial aí, Patinga, tá combinado. Quem for do penitenciário, quem for do penitenciário, quem for do presencial em Patinga, nós vamos fazer uma visita. Mas não é pra você tremer as calças, não, tá, seu Zé Ruela? Vou te levar no, na penitenciária, beleza? Você vai conhecer o Seresp de Patinga. Show? Você vai conhecer o Seresp de Patinga. Faça esse compromisso com vocês. Então, galera que for aqui do presencial de Patinga, a gente vai marcar um dia para você conhecer um presídio de perto. Aí você vai pensar duas vezes, né? Meu Deus, vou trabalhar isso aqui nunca mais. Vou deixar para te levar no último dia de curso, para você não desistir, entendeu? Se você desiste, aí vai dar prejuízo para nós. Vamos lá? Gente, parabéns, vocês estão afiados. É isso aí, cela individual. Beleza? Não é cela coletiva, não. Então, o cara que fica em regime fechado em penitenciária, é cela individual, não é cela coletiva. Ah, mas na prática é 50 negros em uma cela, é 50 caboclo dentro de uma cela. Brother, a prática esquece, tá, irmão? Prática esquece. Então, aqui nós estamos falando aqui da LEP é cela individual. Outra observação: essa cela tem que ter no mínimo 6 metros quadrados, né? 6 metros quadrados. É, essa cela tem que ter lavabo, tem que ter vaso sanitário. Beleza? São algumas informações importantes. É, mulheres, né? Vai ter ali a penitenciária de mulheres, a penitenciária dos homens. Então, tem essas diferenciações que a LEP traz aí para a gente. A gente vai estudar isso depois de forma específica, tá? Tem uma parte específica em estudo sobre estabelecimentos penais. Lembrando o seguinte, gente: não necessariamente eu preciso ter uma penitenciária feminina, né? Eu posso, dentro do mesmo conjunto arquitetônico, isso inclusive está na LEP, dentro do mesmo conjunto arquitetônico, eu posso ter ali, ó, a ala ali masculina e eu posso ter a ala ali feminina. Então, eu tenho um bloco aqui que é o masculino e tem esse bloco aqui que é do feminino. Não necessariamente eu preciso estar a penitenciária feminina, a penitenciária masculina, ok? Então, essa é uma observação. Então, dentro do mesmo conjunto, você tem os complexos penitenciários, né? Aí você tem ali as divisões ali dentro. Bacana. O cara que está no regime semiaberto, ele fica em colônia agrícola ou industrial. Colônia agrícola ou industrial. Colônia agrícola ou industrial. Gente, na prática, quase a gente não vê isso aqui. Não é todas as cidades, as comarcas, que tem ali uma penitenciária que você vai ter lá uma colônia agrícola industrial. Seria lindo, né? Aí esses caras ficam em alojamento, podem ficar em alojamentos coletivos, né? E tudo mais. Ali o que, que é isso, gente? É o cara lá fazendo hortinha, se for agrícola, né? Fazendo hortinha, plantando, trabalhando. O preso do regime semiaberto, ele está com um pé lá na rua e ele está um pé na cadeia. Em outras palavras, é isso. Ele está no meio do caminho ali. Na prática, você encontra esse cara do semiaberto, geralmente é aquele cara que sai durante o dia para trabalhar e fica ali, vai dormir à noite, né? Na penitenciária, no presídio. Porém, na Alep não existe isso. Você não vai encontrar na Alep nenhum lugar que fala, não, o cara que vai trabalhar durante o dia e vai ficar preso à noite. Isso não existe na Alep. Só que os caras deram um jeitinho, entendeu? Como não tem colônia agrícola industrial seria uma fábrica, algo para poder produzir. Isso, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa realidade. E nós temos aí o regime aberto, que aí o cara vai ficar em casa de albergado. O regime aberto, esse cara já não está mais preso, tá, gente? Ele está literalmente aberto, inclusive a casa de albergado não pode ter obstáculos, nada disso. Então, é um local ali que vai ajudar na ressocialização desse indivíduo, né? Trazer esse indivíduo aí de volta para a sociedade. Também, na prática, a gente quase não observa esse cara, praticamente não existe. Mas, na lei é isso aí. Beleza? Vambora? Vamos lá. O colega falou aqui, ó, trabalho em cidade pequena, saio para tomar um café e dou de cara com presos do semiaberto todo dia. Pois é, Wesley. Na prática, no dia a dia, o cara sai, à noite ele vai dormir. Você vai assim, no horário assim, de 6 horas, mais ou menos, no presídio, né? Até um pouco antes, é muito comum você ver uma fila ali. Cidade pequena, principalmente, você vê ali uma fila ali do pessoal chegando, né? Está faltando trabalho e vai dormir lá. Mas vamos lá, vamos prosseguir? Prosseguindo, você já sabe que tem os três regimes. Ah, gente, esqueci de falar uma coisa aqui. Eu apaguei, mas esqueci, tá? Nós temos o preso provisório. O preso provisório. E nós temos o internado. O internado, eu já te falei, ele fica em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O preso provisório fica em cadeia pública. Cadeia pública. Aqui em Minas Gerais, nós chamamos de SERESP, né? Tem o SERESP, que fica os presos provisórios, né? Então, o preso provisório, ele fica em cadeia pública. Então, tem que ficar atento com isso. Mas como eu falei com vocês, dentro do mesmo conjunto arquitetônico, eu posso ter lá a cadeia, eu posso ter lá a penitenciária, ok? Então, ficar atento com isso. Na prática, né? Para você visualizar isso. Talvez você não vai encontrar lá assim, ó, cadeia pública. Talvez é um lugar só onde põe todo mundo. Só que esse preso provisório, ele não pode ficar preso junto com o preso condenado. Beleza? Jamais. Para a nossa lei aqui, jamais. Fechou? Nunca. Jamais, pelo amor de Deus, para a nossa lei. Pelo menos na teoria das coisas. Podemos prosseguir? Vamos lá? Show de bola. Nós vamos ver aqui agora, gente, a identificação do perfil genético, que é o exame de DNA. Com o pacote anticrime, 2019, aí, né? Nós tivemos essa inovação, que é a identificação do perfil genético do preso. Então, hoje, o preso ele está sujeito à identificação do perfil genético, a depender do crime que ele cometer. Se o preso cometer um dos crimes que eu vou trazer aqui para você, ele está sujeito à identificação do perfil genético. Uma observação importante, é obrigatório, beleza? É obrigatório. Ah, eu não quero não. Ele é obrigado. Beleza? Ele é obrigado a submeter. Então, fica atento com isso. Observação. A LEP, ela fala que é para o preso condenado. Então, o condenado a um crime doloso. E aí, cuidado, não entra aqui culposo, não pode começar com cu, tá? Tem que começar com doloso. Acho que ele fala do, né? Lá ele, sai fora. Doloso. Então, o preso condenado a um crime doloso, qual o crime? Primeiro crime. Crime contra a vida. Se o cara comete um crime contra a vida, ele é obrigado a submeter à identificação do perfil genético. Se ele cometer um crime doloso contra a liberdade sexual, esse cara também é obrigado a submeter à identificação do perfil genético. E se esse cara cometer um crime sexual contra vulneráveis, tá? Liberdade sexual de vulneráveis, perdão. Vulnerável, ele também está sujeito à identificação do perfil genético. Então, se ele cometer um crime doloso contra a vida, contra a liberdade sexual, ou um crime contra, né, um crime sexual contra vulnerável, esse cara está sujeito à identificação do perfil genético. Se o preso ele recusar, constitui falta grave. Então é obrigatório, tá? É obrigatório. Então é obrigatório. Se o preso ele recusar e falar assim, eu não quero ter a identificação do meu DNA. O que que vai acontecer? Vai, nesse caso, constituir falta grave. Ele já começa com o pé esquerdo dentro do sistema prisional. Vai atrapalhar para ele para progressão de regime, vai atrapalhar aí numa série de outras coisas dentro do sistema prisional. Beleza? Então, isso é um ponto importante. E aí eu vou te dar um exemplo para você entender isso na prática. O que que seria isso, né? Na prática. Gente, o cara cometeu um crime contra a vida, homicídio, estupro. Ok? O cara cometeu um homicídio, um estupro, por exemplo. Ele chega no estabelecimento penal, eu vou colher o DNA dele. E aí, cuidado, ele foi condenado. Ele tem que ser condenado, ou seja, há a sentença transitada em julgado que determina que ele é condenado. E aí, como que eu vou colher o DNA desse cara? Isso é com informação importante. Primeiro, a técnica que vai ser utilizada para eu colher o DNA do preso vai ser uma técnica indolor. Indolor. Não pode causar dor. Olha para você ver que coisa. O preso não pode sentir dor. Não pode sentir dor. Tem que ser indolor. Então, nesse caso, gente, quando ele fala técnica indolor, eu posso utilizar a saliva, o cabelo, né, do preso. Isso tudo pode ser utilizado. Então, não fala qual a técnica específica, mas a técnica tem que ser indolor. Quem vai fazer, quem vai colher o DNA do preso? Perito, tá? Um perito oficial. Perito oficial é alguém contratado pelo Estado para fazer isso. Em alguns lugares, a Polícia Civil, enfim, os peritos da Polícia Civil. Isso aí não é necessariamente o perito da Polícia Civil, mas alguém que tem a capacidade de realizar esse tipo de trabalho. Fala perito oficial, é um perito contratado pelo Estado para fazer esse tipo de trabalho. Um ponto importante: a partir do momento que eu vou colher o DNA desse preso, eu tenho o DNA desse preso aqui, ó, vou colher o DNA desse preso. Eu vou armazenar ele em um banco genético. Um banco genético. Então, qual é a ideia, gente? A ideia é o seguinte: é pensar em crimes futuros, tá? Então, eu colho o DNA desse cara, desse indivíduo. Vamos supor que acontece um outro crime que tenha uma suspeita que esse cara, que já foi preso, que tem o seu DNA no banco genético, seja ali o autor daquele crime, é uma suspeita. E aí, na cena do crime, tem uma gota de sangue lá que acabou ficando ali. Essa gota de sangue não é da vítima. Essa gota de sangue pode ser, possivelmente, é do autor do crime. O delegado de polícia, que é a autoridade policial, ele vai solicitar ao juiz o acesso ao banco genético. Lembrando que o banco genético, ele é sigiloso. Não é qualquer pessoa que tem acesso. Para ter acesso, precisa de uma autorização judicial. E aí, o juiz autorizando, o delegado, a autoridade policial, ele vai comparar o DNA que está aqui com o banco genético e vai ver se é compatível com alguém que já foi preso anteriormente. Então, essa é a ideia do banco genético: é fazer a comparação de DNA ali. Em cenas de crime, etc. e tal. Então, essa é uma das finalidades, né? Então, esse é um ponto importante. O banco genético, então, ele é sigiloso, fechou? Ele é sigiloso. Só pode ter acesso ao banco genético por decisão judicial. E uma observação: o dono do banco genético, o dono, desculpa, do DNA, não do banco genético, o dono do DNA, ele tem a garantia, tá? É garantido a ele o direito de contraprova. Como por exemplo, chega lá a autoridade policial, abre um inquérito e aí acusa João lá que cometeu aquele crime. Como é que eles sabem disso? Porque eles compararam o DNA do cara e tal, tal, tal. O exemplo que eu dei aqui para vocês. João, ele tem o direito por lei de trazer a contraprova. Fala: "Não, esse DNA não é meu. Esse DNA que vocês estão pegando aí falando que é meu, não é meu. Tá aqui a prova que não é meu. Isso não, esse DNA aqui não é meu, vocês estão confundindo aí." Então, é garantido ao dono, tá, desse DNA o direito de contraprova. Então, esse é um ponto importante. Beleza? Isso é um ponto importante aqui para vocês. Show de bola? Então, tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês na tela, ó, algumas coisas que a gente já viu aqui, ó. Então, a garantia aí, vamos lá, ó, material genético do DNA. Primeiro ponto aqui importante, ó, acesso ao banco de dados, que pode ser cobrado na sua prova. Autoridade policial, federal ou estadual, quem é o delegado de polícia? Poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados e identificação do perfil genético. Então, para acessar o perfil genético, o banco de dados, precisa de autorização de quem? Do Ministério Público? Não, do juiz. Show? O condenado pelos crimes previstos neste caput, desse artigo, que não tiver submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento de pena. Então, o que que acontece? Aqui está falando o seguinte: aquele cara que foi preso e que não foi submetido à identificação do perfil genético, porque a legislação foi atualizada, ele vai ser submetido durante o cumprimento da pena dele. É isso que está falando aqui a nossa legislação. Ponto importante, gente, aqui, ó. Duas coisas é vedado, ou seja, é proibido. Tudo que é vedado, defeso no direito, é proibido, tá? Então, você vê a palavra vedado ou é defeso. Isso é quer dizer o quê? Que é proibido. São duas coisas que são proibidas aqui na identificação do perfil genético. Primeira coisa que é proibida, primeira coisa que é proibida é a chamada busca familiar. Busca familiar. A gente sabe que podemos usar o DNA para quê? Para identificar paternidade, maternidade. Isso tudo é possível, né? Inclusive, existe exame de DNA, né? Sou da época do ratinho, brother. Você não sabe o que é isso, não. O ratinho fazia lá exame de DNA, de parar para assistir a televisão, porque era o pau quebrar, né? Quem é das antigas aí sabe o que eu estou falando. E aí, é proibido. Eu não posso pegar o DNA do preso. Ah, vou comparar aqui para ver quem é o pai dele, quem é o filho dele, quem é a avó dele, quem é a mãe dele, quem é a tia dele, quem é a bisavó dele. Então, não posso fazer essa comparação de busca familiar. Outra coisa também que é proibida é a fenotipagem. A fenotipagem, ela está ligada a características genéticas do cara. Então, eu não posso pegar o DNA para fazer fenotipagem. Por exemplo, identificar qual a cor da pele de quem comete determinados crimes, qual a cor do cabelo, qual é a textura do cabelo, coisas do tipo. Traçar características genéticas. Isso não pode. Fenotipagem é proibida. Justamente eles proíbem para que não criar uma situação de preconceito, preconceituosa em determinados indivíduos, né, que têm determinadas características. Então, por isso é proibido. Ok? Então, é vedado, é defeso aí. Busca familiar e fenotipagem. Fenotipagem eu não posso, isso é proibido. Não posso usar o DNA para essas coisas. Então, no resumo da ópera, colhi o DNA do cara, vai ficar no banco genético, vai ficar ali, quem vai fazer isso? É o perito que colhe o DNA, técnica indolor. O preso é obrigado? É obrigatório, o preso condenado por crime doloso contra a vida, liberdade sexual, ou cometer um crime sexual contra vulnerável, está sujeito à identificação do perfil genético. Outra observação, eu peguei o material genético, sei lá, a saliva do preso, identifiquei o DNA dele automaticamente, imediatamente, eu tenho que fazer o quê? O descarte desse material, com método seguro e etc, de acordo com a legislação, mas eu não posso guardar esse material de maneira nenhuma, beleza? Isso é proibido. O preso recusou, falta grave. Com isso, a gente vai encerrar aqui mais um tópico, e nós vamos entrar agora em um outro tópico importante, que é assistência ao preso e ao egresso. Tranquilo até aqui, gente? Tudo certo? Pronto aí? Vambora. Você está entendendo aí, velho? Bota aquele emotion do machado, porque a gente está aqui para afiar o machado nessa bodega. Isso vai ser o seu ano. Se Deus quiser, isso vai ser o seu ano, brother. Nada vai tirar essa aprovação de você. Vamos estar junto nessa missão aí. Vamos estar junto nessa missão. Moço, enquanto todo mundo está dormindo aí, está prostituindo, está bebendo cachaça, você está aqui estudando, é isso aí. Bora, firme na missão. Nós vamos ver aqui agora outro tópico importante aí, principalmente para a redação, tá? Isso aqui também, porra, para a redação isso aqui é fenomenal. Assistência ao preso e ao egresso. Gente, eu tenho que te falar um conceito importante aqui, o que é egresso, né? Você precisa saber o que é egresso. Preso, você já sabe quem é. Nós temos o preso condenado e nós temos o preso provisório. O internado a gente não chama de preso, só internado, ok? E nós temos o egresso. Quem é egresso? Vamos lá, gente. Egresso é o contrário de ingresso. Se eu falo assim, ó, velho, eu vou te dar um ingresso. Vou pegar uma folha aqui, não achei não. Vamos pegar esse pano aqui. Brother, eu vou te dar um ingresso para você ir no aulão de revisão do Monster Concursos, que inclusive vai ter. Fechou? Então vai ter o aulão presencial lá de revisão. Ó, tô aqui o ingresso para você ir. Que é isso? Isso é um documento, é um papel ali que vai te permitir entrar em algum lugar. Beleza? O egresso é o contrário. Egresso é quem está saindo. Ingresso é quem está entrando. Egresso é quem está saindo. Então, de acordo com a LEP, quem é considerado egresso? É aquele cara que foi liberado. Então, nós temos o liberado. O liberado é aquele cara que tem a sua liberdade. Então, egresso é o liberado. E aí nós temos dois tipos de liberado aqui. Lá ele, né? Nós temos o liberado definitivo. Definitivo. E nós temos o liberado condicional. Qual a diferença deles? O definitivo é que já está definitivo. Ele já cumpriu a pena dele. Ô, brother, já cumpriu sua pena? Tchau e benção. Show. Cumpriu a pena dele. Liberado definitivo. Não deve mais nada. Está tudo certo. Fez o crime, pagou pelo crime, tá beleza, tudo certo. O liberado condicional, ele está liberado atendendo algumas condições. Então, é aquela situação que o juiz fala assim, ó, velho, eu vou liberar você, você não vai ficar preso não, ok? Você não vai ficar mais preso, você vai estar liberado condicional. Só que tem algumas condições. Ah, você tem que todo mês ir aqui no fórum assinar, você não pode sair da comarca, você não pode, em determinados horários, você não pode ficar ali na rua, você não pode frequentar determinados locais. Então o juiz, ele vai ali trazer as condições para que o cara fique liberado. Por isso que fala liberado condicional, você está liberado, mas você tem que ter algumas condições. O cara inclusive fica até com um documento, né, que se for parado na rua ali, um policial pega esse, enfim, numa blitz, em algum nesse sentido, ele tem que mostrar esse documento. E aí, um ponto importante. A LEP, ele fala pra gente que o preso e o egresso têm direito às assistências. Quais são essas assistências? MESI, JR, Messi Júnior. Esse bizu aqui é do pai, tá? É nós aqui. A aula nossa toda bizurada, já percebeu? Pois é. Messi Júnior. O que que seria o um Messi Júnior aqui, ó? Assistência médica? Não, filho, calma. Assistência material. Assistência educacional. Assistência à saúde. Assistência social. Assistência jurídica. Assistência religiosa. Então, essas assistências que vai ser garantido ao preso e ao egresso. Só que tem uma cuidado aqui. O egresso, obviamente, o cara liberado definitivo, ele não vai ter pro resto da vida dele direitos e assistências aqui. Então, o prazo que nós temos aqui pro preso definitivo é o prazo de 1 ano contado da sua saída. Então, o preso, o liberado, melhor dizendo, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, ele é considerado egresso. Passou 1 ano, pronto, ele já não gosta dessas assistências aqui que a gente vai trabalhar agora. Agora, o liberado condicional, ele vai ter aqui as assistências aqui da LEP durante o período de prova. Como assim período de prova? Está fazendo prova? Não, Brito, seja burro. Período de prova é o seguinte. Ele tem as condições que o juiz estabeleceu, certo? Então, enquanto ele estiver provando para o juiz que ele é um cara do bem, que ele é um cara da paz, ele é considerado liberado condicional. Ele está no período de provar que é bom, que aí depois o juiz vai converter a liberdade condicional em liberdade definitiva. Beleza? Então, seria isso o período de provas. Então, o egresso é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, contado da sua saída. Então, ele saiu hoje. Vou contar um prazo de 1 ano. Nesse prazo de 1 ano, ele continua gozando das assistências da LEP e o condicional durante o período de prova. Liberado condicional durante o período de prova. Entendidos até aqui? Show de bola. Vamos prosseguir? Na última prova do tema de redação, era o papel do policial penal no egresso. Aqui, brother, se você assistência ao preso, é lindo demais. É lindo demais para você aí trazer artigos, né, informações a respeito da ressocialização de preso, dos direitos dos presos, né? É uma parte aí que trabalha muito esse aspecto. Beleza, pessoal? Então, assim, vou fazer uma redação. E a redação é sobre lei de execução penal. Brother, fica atento a esses artigos aqui, porque eu vou te falar, cara. Isso aqui te ajuda demais para você aí acertar questões na sua prova. Beleza? Vamos prosseguir então? Vamos lá, vamos ver agora cada assistência dessas daqui. E aí, vou lá na lei, vou fazer a redação. Você vai citar o quê? O artigo 10, tá? Então, artigo 10 em diante, fala aqui sobre a assistência do preso. Então, dando esse bizu para vocês aí. Fala sobre as assistências do preso e ao egresso. Ao preso e ao egresso. Vamos lá. Primeira assistência que nós temos, o 10 vai trazer sobre o tema 11, e detalha, tá? Então, 10 e 11, ele detalha aqui quais são as assistências que o preso tem. Só para deixar aí para vocês registrado. Assistência material, gente. O que que seria assistência material? Assistência material, que bodega é essa? Vamos lá. Assistência material, você vai lembrar do VAR. VAR. Beleza? Ó. Não é isso? Então vai. Fiz tudo o contrário, mas vocês entenderam essa bodega, né? O que é o VAR? Assistência material, gente, eu vou conceder ao preso vestuário, alimentação, instalações higiênicas. Vestuário, alimentação, instalações higiênicas. Vestuário, alimentação e assistência. Vou colocar aqui para vocês na tela bonitinho. Olha para você ver que coisa linda. O professor preparou para você um slide lindo demais. Olha os presos. Esses presos aqui são os presos diferenciados, né? Olha o capacete dos caras, né, velho? Doido demais. A IA, né? A IA hoje em dia tá desgramada. Aí, esses presos aí, ó. Olha para você ver. Olha que presídio lindo é esse, né? É só no Alice no País das Maravilhas. Pois é, o professor está aqui para isso, né? Para trazer para vocês a realidade do sistema prisional. Olha aí, ó. Essa é a realidade que vocês vão encontrar. Vai achando, tá? Vocês vão achando, moço. No presídio, aquele cheiro de murrinha, menino. Ali cê é maluco, cê é doido. Quem trabalhou sabe o que eu tô falando. Cê é de murrinha. Ave Maria, cê é louco. Aqui é só pra, né, pra enganar vocês mesmo, beleza? Que o objetivo nosso aqui é enganar. E vamos lá, ó. Tudo organizadinho, tudo certinho. Beleza, gente. E é que a IA fez aqui aleatoriamente pra nós essas imagens. E aí, acesso material. O que é isso, então? Acesso material ao preso e ao internado. Consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário, instalações higiênicas, ok? Aí eu chamo sua atenção em alguns pontos aqui, ó. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendem aos presos às suas necessidades, pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração penitenciária. E aí, gente, eu chamo sua atenção que é o seguinte. Existe em, acho que em BH, se eu for cometendo um erro aqui, perdão, mas acho que é em Belo Horizonte ou na região metropolitana de BH, existe chamada Loja do Preso. Deixa eu falar, Loja do Preso, pesquisa no Instagram. Acho que é esse o nome, Loja do Preso. Os caras, velho, criaram um business, os caras criaram um negócio fudido, que é o seguinte, porque assim, as famílias do preso, eles podem levar alguns utensílios, algumas coisas ali básicas, de higiene básica, né? Para o preso. Ok? Só que existem regras. Não é qualquer produto que entra, tem que estar tá lacrado, enfim, tem as regrinhas, né, que devem ser seguidas. E aí existe uma loja que ela já sabe quais são os produtos que são permitidos em determinadas penitenciárias. Beleza? Ele já sabe, que essa penitenciária aceita tal produto, não aceita tal produto. Isso vai muito também do diretor, né? E tudo mais. E aí, aqui, quando fala de licença material, a LEP fala o seguinte para a gente: ó, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Então, em tese, na teoria das coisas, dentro do estabelecimento penal vai ter um local onde vai ser comercializado produtos. Então o preso pode ir lá comprar um sabonete, o preso pode ir lá comprar uma pasta de dente. Tem que ser aquele produto, e aí um ponto importante, aquele produto não fornecido e permitido pela administração penitenciária. Beleza? Então esse é um ponto importante. É aquele produto que é. Que não é fornecido pela sistema prisional e que é permitido pela administração penitenciária. Isso é a teoria das coisas. Essa loja que eu estou referindo, ela não é dentro da penitenciária, não. Ela é fora, loja na rua aqui. Ok? Porque muitos familiares compram esses produtos e enviam para os seus suas vítimas da sociedade, né? E aí. E cara, é impressionante, tá? Mulherada, eu sei que tem muita mulher assistindo essa aula aqui, me perdoa, tá? Talvez não seja vocês, porque eu sei que vocês são diferentes. Mas eu queria entender, é uma pergunta sincera: por que mulher, muitas mulheres, não todas, né? Por que muitas mulheres gostam de bandido, velho? É só o cara ir preso, o cara arruma mulher. Vixe, é impressionante. É impressionante. Tem algum caveira no QAP aí para poder confirmar o que eu estou falando? É só o cara ir preso, o cara arruma mulher. Eu nunca vi isso. Aí fica que tanto de mulher lá fora. Ai, meu Deus, solta meu marido, solta não sei o quê. O cara casa lá dentro, o cara casa lá dentro. Você não está entendendo. Promove casamento ali dentro. Você não está entendendo. Meu Deus do céu, por que mulher gosta tanto bandido assim, né? Puta merda. E aí. Assistência material é isso. Nós temos assistência educacional. O preso tem que estudar, ué. Então, assistência educacional. Então, o que que a gente tem aqui de assistência educacional? Assistência educacional é o seguinte, gente. Aí você tem que ficar atento. Dentro dos estabelecimentos penitenciários, nós temos um ensino. É obrigatório que tenha. É obrigatório. obrigatório que tenha o ensino fundamental. O ensino fundamental é obrigatório em todos os estabelecimentos penais no Brasil. Então, deve haver o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental, ele é obrigatório, beleza? No Brasil, beleza? Nos presídios brasileiros. Agora, o ensino médio, ele deverá ser implementado. Ele vai ser implementado. Então, o ensino fundamental, ele é obrigatório. O ensino médio, ele vai ser implementado. É um objetivo. Beleza? Então, assim, cara, fica atento com isso aí. Então, ensino de primeiro grau, e aí, tá, o que que seria? Ah, caiu aqui primeiro grau, professor, que é ensino fundamental. Gente, o primeiro grau é fundamental, tá? Então, ensino de primeiro grau, que é o ensino fundamental, ele deve ser obrigatório. Ele é obrigatório. Então, dentro do sistema prisional, tem que fornecer ali o ensino de primeiro grau para os presos que não, enfim, concluíram seus estudos, aquela coisa toda. Lembrando que o estudo, né, é importante ali para a remissão do preso. Então, o preso, ele vai remir. A cada 3 dias de estudos, dentro de um período de 12 horas de estudos aí nesses 3 dias, ele tem um dia de remissão de pena. A gente vai estudar isso depois. Mas a cada 3 dias de estudo, né, ele tem aí um dia de remissão de pena. Show? Então, esse é um ponto importante. Beleza? Fica atento com isso. Lembrando que nós também devemos ter, né, dentro lá do presídio, eu vou ter ali também o EJA, né? O EJA, que é a educação de jovens e adultos, né? Isso tudo pode ter, o EJA. Então, se cair na sua prova lá sobre isso, tá show de bola. Pode haver convênios entre entidades privadas, né, para prover educação ali dentro dos presídios. Dentro dos presídios também a gente vai ter uma biblioteca. Essa biblioteca deve haver livros aí diversos, né? Então, livros recreativos, livros que vão ali instruir, né? Então, livros diversas, enfim, né? Diversos, né? Diversos títulos, né? E tudo mais. Então, isso tudo aqui é importante. Beleza? Também, gente, quando fala de senso educacional, existe o chamado censo penitenciário. O censo penitenciário, o que é censo, né? Censo é colher dados. Então, vai existir o censo penitenciário que vai colher alguns dados, por exemplo, nível de escolaridade do preso. Então, né, o Estado, ele vai pegar esses dados para poder fazer comparação, né? Qual o grau de instrução ali dos presos que ele tem, enfim. Então, existe o chamado censo penitenciário. Em outras palavras, esse censo eu vou colher informações, somente aqui educacionais do preso, para, enfim, esses dados estatísticos aí para o governo, enfim, para ele poder tomar medidas, né? Que ele sabe que não acontece porcaria nenhuma. Vamos lá. Assistência à saúde. Esse aqui é importante demais. O preso, ele é melhor tratado que você. Se você não sabe, eu vou te revelar agora, o preso, ele tem médico particular para ele, praticamente, né? Porque, pô, preso não espera o tratamento, né? O tratamento vai até ele. Ou quando ele vai ser tratado, ele tem preferência no atendimento. Olha para ver que loucura. Vamos falar sobre isso aqui. Então, vamos falar aqui sobre a saúde do preso. A saúde do preso, ela pode ser, ela compreende, na verdade, né? Ela compreende assistência farmacêutica, odontológica e assistência médica. Farmacêutica, vou dar remédio para o preso se ele ficar doente. Assistência farmacêutica, vou conceder remédio para o preso se o preso adoecer. Assistência odontológica, vou cuidar dos dentes do preso. Ah, tá com cárie, tá com não sei o quê, canal, vamos fazer. Daqui um dia até lente coloca no dente de preso, duvida não. Os presos, tudo aqueles dentes de cavalo, né? Tudo branquinho. E você se fudendo aí, se lascando tudo. Não duvida, tá? E assistência médica, tá? Então, assistência à saúde do preso, assistência farmacêutica, odontológica, assistência médica. Vamos lá. Assistência à saúde do preso, como regra, deve ser feito internamente. deve ser feito de forma interna. O atendimento à saúde do preso deve ser feito de forma interna. Como assim de forma interna, professor? Internamente, dentro da unidade prisional. Então, na unidade prisional, deve conter ali um ambulatório, assistência médica. Então, em tese, se o preso adoecer, você vai ter um médico ali que vai cuidar dele. Ô, gente, e existe, tá? Isso aqui não é... Claro que ainda é muito deficitário do que poderia ser, enfim, relacionado aqui com a lei, mas existe. Tem médico, tem muita unidade prisional que tem médico, tem enfermeiro e tudo mais. Somente unidades prisionais maiores, complexos penitenciários e tudo mais, tem, tá? Então, o preso, ele vai ser atendido ali como regra internamente. Então, o preso adoeceu internamente, ele vai ser ali atendido. Beleza? Agora, se o atendimento não puder ser feito de forma interna, não é possível fazer de forma interna, aí nós vamos ter o atendimento externo. O atendimento externo, que é fora da unidade prisional. Atendimento fora da unidade prisional. Então, ele vai lá no posto de saúde, na UPA, no hospital e etc. e tal. E você acha que o preso vai pegar a fila? Vai ficar lá o policial penal? Galera do GETAP? E vai ficar lá a fila? Não vai, né? Não vai. Então, o preso vai ter prioridade no atendimento e você lá só esperando, né, a sua vez. Muito bom. Você trabalhador, trabalha direitinho, você só se... Pronto, isso aí mesmo. Show de bola? Aí o que que acontece? O que que você tem que ficar atento aqui? Quando a gente fala do atendimento externo, aí nós estamos diante, e eu vou abrir um parêntese aqui, vou apagar um pouco aqui, tá? A regra você sabe que é o interno. Beleza. Nós estamos diante aqui da chamada saída, a permissão de saída e saída temporária. Primeiro vamos falar aqui da permissão de saída. Então, o atendimento externo, gente, eu vou levar o preso para ser atendido, né, na sua saúde, é uma hipótese de permissão de saída. O que que seria a permissão de saída? Você vai guardar isso aqui, ó. Permissão de saída, você vai guardar isso, ó. O P, ó. PDF. A permissão de saída, ela vai acontecer em duas situações. A permissão de saída, ela vai acontecer em duas situações. Primeira situação, doença. Segunda situação, falecimento. Agora, quando eu falo doença, é doença de quem? Primeira doença, do preso. Segundo, familiar do preso. E aí, quando eu falo familiar, é o familiar que está em estado grave de saúde, ok? Então, familiar que está em estado grave de saúde. E falecimento é do preso? Não seja burro, né? Claro que se o preso morrer, ele vai sair da unidade prisional. Aí é muita burrice. Pensar que não vai sair, vai enterrar ele lá também? Tem cemitério lá dentro? Não, né? Ainda não. Mas daqui uns dias é logo, logo, né? Beleza. É falecimento da família do preso. Então, familiar do preso que faleceu. Quem é família? A sogra do preso morreu. A sogra do preso morreu. Vamos levar ele para ver o velório da véia. Sogra é família? Será que é? Então tem que saber isso aqui agora. Quem é família do preso? Família aqui para a LEB, gente, é CCCAD. CCCAD. Quem é família? Gente, eu vou ver quantos likes aqui. Tem quase 200 pessoas. Pô, se vocês não estão tá dando like nessa bodega aí, pelo amor de Deus, velho. Aí é falta de respeito. O professor está aqui numa hora dessa aqui, pô. 8h30, quase 9 horas já. Uma hora e meia de aula, é aula, é aula, é aula, é aula. Pelo amor de Deus. Like aí nessa bodega. Vamos valorizar a educação, moço. Você tá doido. Família do preso é cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Beleza? Cônjuge, casado legalmente. Companheiro ou companheira, união estável. Ascendente e descendente, o que que é isso? Aqui é você, jovem, ó. Aqui é você. Beleza? Ascendente, pensa numa linha reta. Aquele que está acima de você. Ascendente, acima de você. Quem está acima de você? Lá ele. É o seu pai, a sua mãe. Um pouco mais acima, seus avós, bisavós. E aí vai. Descendente é que está de baixo, é que desce de você. Entendeu? Seu descendente que desce. Quem é que desce de você? Seu filho, neto, bisneto, kitneto. E aí vai, né? E o irmão, que não está na linha reta, está na colateral, mas o irmão também aqui é parente. Então, se um desses falecerem, pode ser concedida a chamada permissão de saída. Aí vamos lá. O que você precisa saber aqui? Pontos importantes. Quem autoriza? Quem autoriza a permissão de saída? Quem autoriza essa bagaça? É o diretor. O diretor do estabelecimento penal. Agora eu vou fazer um exemplo para você. O cara está preso lá na cidade de Montes Claros, Mock City. Tem uma galera de Montes Claros aí? Ê, Mock City, hein? Você é doido. Ixi, Nossa Senhora. Mock é bom demais. E aí o cara está ali, preso em Mock. A mãe do preso faleceu lá no Acre. Meu brother, faleceu lá no Acre. Aí o preso fala assim: não quero visitar a minha mãe, né? Velório da minha mãe, eu quero ir no velório da minha mãe. O diretor do estabelecimento penal, ele é obrigado a conceder a permissão de saída? A resposta é não. É um ato discricionário. Discricionário. Ou seja, o diretor ele age de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa. Ele tem a opção de decidir. Ele pode conceder ou não. Lembrando que toda decisão deve ser motivada. Então ele tem que falar o porquê. Por exemplo, ele pode alegar que não há estrutura técnica suficiente para poder ali conceder essa visita, essa para o preso participar desse velório, né? Enfim, pô, vai sair de carro para poder ir lá? Não vai, né? Pô, vai demorar 2, 3 dias para chegar. Então gera ali um gasto, um perigo para a sociedade. E etc e tal. Então tudo isso deve ser motivado pelo diretor. Beleza? Um outro ponto importante. Vamos lá. Vamos pensar outro ponto aqui. Precisa cumprir o mínimo de pena para ter a permissão de saída. Eu preciso cumprir um mínimo de pena? A câmera deu uma travada e voltou, né? Mas vamos lá. Precisa cumprir? Sim ou não? Cumprir um sexto da pena, um quarto da pena? Precisa, gente? Fala para nós. Um sexto da pena, um quarto da pena? Não. Gente, não precisa, tá? Então, cuidado. Não confunda saída temporária com permissão de saída. Não seja. Gente, presta atenção. O preso está doente. O preso está lá. O preso caiu lá. Tá, deu convulsão lá no cara. O cara está morrendo lá. Você é diretor do estabelecimento penal. Tudo que acontece ali dentro é responsabilidade sua. Você sabe disso, né? Tudo que acontece ali dentro é responsabilidade sua. Se um preso morrer ali, responsabilidade sua. Aí o cara está lá. Morrendo. Aí você vai falar assim: peraí. Aí precisa de atendimento médico. Não tem na unidade prisional. A gente tem que levar ele para um hospital, para alguma coisa para ser atendido. Aí você olha assim: não, peraí, ele cumpriu um quarto da pena? Ele cumpriu um sexto da pena? Ele tem bom comportamento? Não, moço, isso aqui, permissão de saída, não precisa nada disso, não. Acontecer uma dessas situações aqui, pode ser concedida a permissão. Acabou e pronto. Beleza? Então, é assim que funciona. Não tem nada de cumprir pena, bom comportamento, nada não. Inclusive, o cara, o preso no regime fechado. Preso no regime fechado. Vai gozar do benefício aqui de permissão de saída. Não precisa negócio de cumprir pena, nada disso. Bom comportamento, nada disso. Agora, a permissão de saída ela é com escolta. Não seja burro, não seja besta. A permissão de saída é com escolta, vigilância direta. Vigilância direta. Beleza? Então tem escolta aqui. Então vai ter um policial penal que vai acompanhar esse preso até o velório da mãe dele, ou a visitar o familiar dele, ou levar ele para ser tratado ali com a sua saúde. Você não vai sozinho, não. Eu vou lá daqui a pouco eu volto, eu vou lá daqui a pouco eu volto. Não, mano, seja besta. Fechou? Permissão de saída é isso aí que você precisa saber. Só que a prova vai te confundir permissão de saída com saída temporária, que teve mudança agora. São coisas diferentes. Saída temporária é uma coisa, permissão de saída é outra. São duas autorizações de saída que a gente tem. A LEP nós temos as autorizações de saída. Aí nós temos dois tipos de autorização de saída. Nós temos a permissão de saída e nós temos a saída temporária. Com a mudança que nós tivemos, gente, antes como é que funcionava? Antes o preso poderia sair de forma temporária para visitar a família, ele poderia para estudar e ele poderia para realizar atividades do convívio social. Hoje, o preso não pode mais sair para visitar a família, graças a Deus. Porque era um absurdo, gente. Páscoa agora, por exemplo, né? Nós temos Páscoa agora. Domingo, não é isso? Aí o preso, ele saía para poder passar a Páscoa com a família. E muitas das vezes, o cara matou o pai e a mãe, e no dia dos pais, no dia das mães, ele é liberado. Esse é o Brasil ainda, né? Só que é o seguinte, aí vai um ponto importante, né? Tem presos que ainda está gozando desse benefício. Porque aqueles presos que cometeram crimes antes de 2024, alguns ainda estão gozando desse benefício. Tá? Tem justiça que está travando, que não está concedendo. Aí esse caso vai ser ainda julgado pelo STF. O STF vai decidir se os presos que cometeram crimes antes, né, vai se aplicar ou não. Isso aqui, que entra naquela questão de retroatividade da lei penal, né? A lei não pode retroagir para prejudicar, ela só pode retroagir para beneficiar. Mas o Ministério Público vem entendendo que aqui não se trata de uma pena, mas apenas sobre execução da pena. Então, sobre execução da pena, em tese, não aplicaria esse princípio de retroatividade penal. Mas isso o STF vai decidir, nós não sabemos como é que vai ser isso ainda. Mas não tem mais o visitar a família para sua prova e nem atividades do convívio social. Hoje, a saída temporária é apenas para estudar. Então, o preso ele pode sair da unidade prisional para poder estudar. Só que tem algumas regras. Primeira regra: o preso tem que estar no regime semiaberto. Preso do regime fechado não goza desse benefício. Primeira regra: preso do regime semiaberto. Primeiro, aí outro ponto. Se o cara é primário, quanto de pena ele tem que cumprir, gente? E se ele é reincidente? Abreviando. Quanto de pena que ele tem que cumprir? Alguém sabe me falar? O Wanderson falou aí, ó. Um sexto ele é primário, né, Wanderson? Pelo amor de Deus. E um quarto se ele é reincidente. Então, se ele é primário, ele tem que cumprir um sexto da pena. Se ele é reincidente, tem que cumprir um quarto da pena. E aí tem outras regras aqui também. Não goza do benefício de saída temporária. Não tem direito à saída temporária. Não tem direito à saída temporária. Quem não tem? Quem cometeu o crime hediondo. Cometeu o crime hediondo? Não tem direito à saída temporária. Cometeu o crime com violência? Crime violento? Crime com violência? Não tem direito à saída temporária. Cometeu um crime com grave ameaça? Não tem direito também à saída temporária. Então, a saída temporária para crimes hediondos, crimes violentos e grave ameaça, não goza do benefício de saída temporária. Certo aí? Copiou? Quer AP aí ou não? Pelo amor de Deus, fica atento. Crime hediondo, crime violento e grave ameaça. Na saída temporária, tem vigilância direta? Não. Ok? Não tem vigilância direta. Então pensa na situação, o cara vai fazer curso superior, curso técnico ou profissionalizante, né? Então o cara vai fazer um curso de direito presencial, por exemplo. Ele vai sair da unidade prisional e vai lá assistir a aula no curso, né? Vai o policial penal junto com o cara? Não, pelo amor de Deus. Imagina, todo dia vai um policial penal para cada preso. Pelo amor de Deus. Aí o policial penal ele pode matricular também no curso para poder formar em direito junto com o cara, né? Então aqui ele não vai ter vigilância direta. Mas pode ser exigido, isso vai depender do juiz da execução, o monitoramento eletrônico. Então aqui pode haver o monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico é a tornozeleira, gente. Então, monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira, né? Vamos usar aquele relógio do Ben 10 que usa na perna. Pois é. Então, isso pode ser exigido. Agora, um outro detalhe aqui, ó, é também importante. Quem concede essa área temporária é o juiz de execução. É o juiz de execução. Esse benefício pode ser revogado? Pode. Se o cara cometeu um novo crime, é revogado automaticamente. Se esse cara desrespeitar as medidas impostas aqui pelo juiz, revoga automaticamente. E se ele não tiver bom desempenho nos estudos, o cara não tiver notas, não tiver notas satisfatórias, ele pode também perder, ter a revogação do benefício. Então, tudo isso aí. Ou cometer uma falta grave dentro da unidade prisional, também vai revogar o benefício. Então é importante ficar atento. Então, gente, isso aqui é mudança de 2024. 2024. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você vai fazer questões. E aí, quando você for fazer alguma questão, lá vai falar sobre visitar a família, sobre o cara cometer o crime hediondo e tudo mais. Tudo isso aqui foi recente, tá? Mudanças agora. Então, cuidado, porque é muito recente mesmo, muito recente. Então, tem pouco tempo, não tem nem um ano que a gente tem essas novas mudanças aqui. Então, corre o risco aí de você fazer questões e não, enfim, e não acertar. Deixa eu ver se tem algumas questões aqui para a gente fazer, com base no que a gente já estudou. Vamos lá, ó. Acho que tem essa daqui, acho que dá para fazer. Deixa eu ver, não sei se está falando sobre... Vamos lá, vamos fazer essa daqui, ó, questão 2022. Não, esse aqui não, porque aqui vai falar sobre saída. Esse aqui também vocês não vão saber. Pera aí que eu vou botar uma questão bacana aqui para vocês. Segura aí. Vamos lá, agora, eita, na tela, foi, show. Vamos lá, vamos fazer essa daqui, ó. VOF, fechou? Vamos lá, a execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Certo ou errado esse item? 2. Fiquei na dúvida, vamos para o 2. Tá fácil, né, gente? Mas eu estou, obviamente, aqui fazendo o papel do aluno que está com dificuldade. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então, está falando que assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parece estar certo, né? 3. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar, a formação profissional do preso e do internado. Continuando. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e preparar para o retorno à liberdade. E por último, a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, obrigados a participar da atividade religiosa e dos serviços organizados em estabelecimentos penais. Eu falei para você sobre a ciência educacional. Desculpa. Eita, vamos voltar. Eu falei para você sobre a ciência... miserável. Volta aqui, seu corno. Agora foi. Eu falei sobre a ciência educacional, só que eu não falei sobre a assistência social. Assistência social, gente, o assistente social, ele tem esse papel de preparar o preso para a vida em liberdade. Inclusive, o assistente social é o cara que vai ali agilizar documentações para o preso, ele vai ajudar o preso no recebimento de benefícios da Previdência Social. A gente sabe que existe o chamado auxílio-reclusão. Então, aqueles presos que contribuíam para a Previdência Social e por algum motivo foi preso, ele vai ali gozar do benefício do auxílio-reclusão, né? Que na verdade é a família dele, né, que vai ter esse benefício. Tem preso que recebe, por exemplo, Bolsa Família. É isso mesmo, tem muita família de presos que recebe Bolsa Família. E a gente sabe que não está ao vivo assistir essa aula. Vai tomar banho, José. Aí vai ver se eu estou na esquina. Agora você sabe que está ao vivo, né, seu couro? E aí. Cara, olha a ideia desse cara, velho. Tô aqui me fudendo todo aqui, já é 2 horas de aula. O cara quer falar que não é ao vivo, vai tomar banho, caralho. Sabadão aqui. Podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer outra merda. Vamos lá. Podia estar me drogando, me prostituindo, não é não, velho. Tô aqui dando aula pra vocês. E aí, isso que a assistência social faz, né? Vai ajudar todo preso nessas questões de direitos aí, assistência aí ao preso. Assistência religiosa, gente. O preso tem direito de assistência religiosa, inclusive realizar cultos ali dentro do sistema prisional. Inclusive, ele pode ter consigo, né? Dentro ali da cela, ele pode ter ali um livro religioso. Lembrando que aqui não menciona uma religião específica, né? E aí, aqui fala que o preso é obrigado a participar, né, de atividade religiosa. Aqui é falso. O preso não é obrigado a participar de nenhuma atividade religiosa, ele participa se ele quiser. Então. Ficar atento com isso aí. Então, com isso, o gabarito aqui é letra A, né? Todos estão corretos, menos a última que é falso. Show de bola. Oi, o cara chegou a falar que isso aqui é gravado. Pô, eu tô aqui. Acabei de falar um negócio de 2024 aqui, não sei o que e tal. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, irmão. Vou pegar outra questão aqui dentro do que a gente estudou, tá, gente? Vamos lá. Mais uma questão na sua tela aí, ó. De acordo com a lei de execução penal. Um Alcorão, Macumba, o que que ele quiser. Livro de Papai Joãozinho, né? O que ele quiser lá ter consigo, pode aceitar em relação ao livro religioso. Vamos lá. De acordo com a lei de execução penal, para fins de execução, considera-se egresso. Então, o que que é egresso? Preso em regime aberto? Liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento? Liberado condicional durante o período de prova? O acusado que tiver prisão ilegal relaxada até o julgamento final do processo. Gente, quando a gente fala de egresso, você tem que lembrar logo de cara que é o liberado. Aí nós temos o liberado definitivo, nós temos o liberado condicional. Onde tem a palavra liberado aí? 2 e 3. Não é isso? Então, gabarito. Letra B. Eu não precisava nem ler o resto. Beleza? Vambora. Vamos fazer essa questão aqui, ó. De acordo com a lei de execução penal, é correto afirmar: a assistência educacional do preso e do internado deverá ser feita preferencialmente na modalidade à distância. Não, não é preferencialmente não. Poderá ser feita, tá? Poderá ser feita, usar ali a EAD, mas não é preferencialmente não. O preso internado que participar dos projetos de ensino deverão assegurar a obtenção de proficiência mínima nas matérias cursadas, sob pena de falta grave. Será que tem isso lá? O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico. É vedado, ou seja, proibido, a delegação ou qualquer tipo de participação de entidade privada nas atividades educacionais, as unidades ou estabelecimentos prisionais. Vedado é proibido, tá? Será que é isso? A letra E fala que a instrução escolar de ensino de primeiro e segundo grau e terceiro grau é objetivo específico da assistência educacional prestada ao preso ou ao internado. Então, a instrução escolar de ensino de primeiro e segundo e terceiro grau é objetivo específico da assistência educacional prestada ao preso ou ao internado. Gente, vamos lá. Primeira letra D fala que é vedada a iniciativa privada participar, né? Participar ali da questão educacional. Isso é errado. Pode haver cooperação, cooperativa e tudo mais. Ali, convênios, né? Isso que eu ia falar. Cooperativa não. Convênios entre o Estado e iniciativa privada para realizar esse tipo de trabalho, né? Educacional. Não tem problema. Aqui fala a letra B que o preso internado que participarem de projetos de ensino deverá assegurar a obtenção de proficiência mínima, sob pena de falta administrativa. Então, se o preso não fizer a prova valendo 10, aí o cara fez nota 3, aí é falta administrativa. Não, tá? Isso não existe. A única questão de proficiência que é exigida é na saída temporária. Na saída temporária, se o preso não obtiver nota, o que que acontece? Ele pode ter o benefício revogado, né? Então, nesse caso, a letra B, ela está errada. Aí fala que o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico, e a instrução escolar de ensino primário, segundo grau, é objetivo específico da assistência educacional prestada ao preso ou internado. Gente, quando fala nível de iniciação, quem é professor aí, é pedagogo, né, sabe que nível de iniciação é ali o básico, né? O cara aprender a ler, escrever, alfabetização. E esse não é o grande, né, objetivo aqui. Na verdade, o que busca muito ali a educação ali na LEP é o ensino de primeiro, segundo e terceiro grau, sim. Só que aqui fala que é um objetivo, ok? Que aí está certo. É um objetivo específico da assistência educacional prestado ao preso ou ao internado. Então, o ensino de primeiro, que é um ensino fundamental, ele não trabalha em a iniciação, né? Ali já é ensino de primeiro, segundo e terceiro grau. É o objetivo específico da assistência educacional. Inclusive, gente, o preso faz um Enem. Já ouviu falar isso? Pesquisa depois para você ver. O preso faz um Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E eles podem ali, fazer matricular em faculdade, etc. e tal. Vamos lá, deixa eu ver aqui, beleza, vou pegar outra questão aqui, gente, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui do Monster Questões, deixa eu ver se está no gatilho aqui, vai ficar mais fácil aqui para a gente, show de bola, tô botando questões aqui, tá gente, ou sim, lançamos aqui. Deixa eu ver. Beleza. Vamos lá, vamos prosseguir aqui para a gente terminar aqui essa parte de assistência. Fechou? Gente, até aqui tudo certo? Podemos continuar? Ou vocês já chegam? Vocês não dão conta mais? É, Bruno, eu não estou aguentando mais não, estou aguentando mais não. Fala para nós. Aqui, ó. Mais uma questãozinha para vocês. Gente, todas essas questões aqui já é do Monster Questões. Nós temos mais de 800 questões aqui só de LEP, Lei de Execução Penal, que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então tem um filtro, né, que você coloca aqui. E aí todos os alunos do curso preparatório da Polícia Penal terão acesso ao Monster Questões. Fique tranquilo, se você não tem seu Monster Questões liberado, você vai receber essa semana. A gente teve feriado e acabou atrasando um pouco as coisas aqui. Mas essa semana você vai receber um acesso ao Monster Questões. Não tem como você comprar separado, tá? É somente os alunos mesmo que têm acesso aí. Vamos para cima, vamos fazer essa questão aqui, ó. Sobre as formas de assistência ao preso. Uma das funções e características é que assistência, vamos lá, a saúde do internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. B, a saúde... Não dá para enxergar aí, gente? Vou dar um zoom aqui. Licença, tá? Pronto. Acho que deu uma melhorada, né? A saúde será prestada no estabelecimento penal, mesmo quando este não estiver aparelhado para promover a assistência médica necessária, sendo vedada sua prestação em outro local. Jurídica. É destinado aos presos e aos internados sem recurso financeiro para constituir um advogado. Educacional. Compreende instrução escolar, o trabalho interno, o treinamento e a formação profissional do preso e do internado. Social. Tem por finalidade promover... Não tem por finalidade, desculpa. Promover no estabelecimento pelos meios disponíveis a recreação. Gente, vamos lá. Eu não falei para vocês assistência jurídica, tá? Assistência jurídica, ela é prestada pela Defensoria Pública. Então, dentro da unidade prisional, eu vou ter um local de atendimento da Defensoria Pública. que é o defensor ali pago pelo Estado, né? Só que a assistência jurídica, ela somente será concedida para aqueles presos que não tiverem recursos financeiros para constituir um advogado. Então, aquele preso que não tem dinheiro para constituir um advogado, esse preso, ele vai ali usufruir do benefício da defensoria pública, beleza? Da assistência jurídica. Então, aqui falou que a saúde do internado consistirá no fornecimento de alimentação, instalações higiênicas e vestuário, né? Que é errado, que é assistência material. Aqui fala que a saúde, né, será prestada no estabelecimento penal, mesmo quando não tiver aparelhado para promover a assistência médica necessária, sendo vedada sua prestação em outro local. Errado. Eu falei com você que, como regra, a assistência à saúde, ela é prestada dentro da unidade prisional. Não podendo fazer, vai fazer de forma externa, fora o estabelecimento penal, através da permissão de saída que a gente acabou de analisar. Uma observação sobre a saúde, tá, gente? O preso, ele pode ter um médico particular para acompanhar a saúde dele. Isso é permitido. Então, o preso, ele pode ter acesso a um médico particular. Esse médico, ele pode ter acesso ali ao preso, enfim. Então, isso tudo é permitido, essa assistência de um médico particular ali junto com o preso. E aí, um detalhe: se haver divergência entre um médico particular e o médico do Estado, né, o médico público, sempre vai prevalecer o médico público. Vamos supor assim, ó, o médico particular fala, não, esse cara precisa de sair da unidade prisional, precisa internar ele. O médico público fala que não precisa, que não há necessidade. O que vai prevalecer é o que o médico ali público falou. Então, isso é um ponto importante. Havendo divergência, beleza? Então, fique atento. Então, a gente sobrou aqui o jurídico, né? Essa jurídica é destinada ao preso internado sem recurso financeiro. Então, gabarito aí que nós temos aqui. E travo foi tudo aqui. Usa a canetinha aqui, gente. É ruim pra danar pra clicar. Mas foi. Tá aí. Correto. E aqui nós temos a explicação, né? Então, aqui, ó. O artigo 87 dessa lei trata assistência jurídica ao preso, estabelecendo que esta será prestada pelos órgãos da Defensoria Pública e, na falta desta, por advogado dativo, ou seja, advogado ali contratado pelo Estado, né? Além disso, o artigo 88 prevê que a assistência jurídica compreende a isenção de taxas judiciais, emolumentos, nomeação de defensor, obtenção de atestados, perícias e outros elementos probatórios, bem como o direito de apelar em liberdade. Então, nós temos aqui todos as situações. Gente, aqui é para você ver, mostra questões, é muito bacana. Traz os comentários para vocês, traz exemplos. Então, todas as questões são comentadas, tá? Então, essa vantagem que a gente traz aqui para vocês. Todas as questões, elas são comentadas. Beleza? Então, é isso aí sobre assistência ao preso. Vou falar aqui rapidamente sobre o curso preparatório, a galera está perguntando, e sobre a mentoria também. Se me dá licença, né? A gente fez essa aula top demais. Muita gente tem dúvidas. E a gente vai continuar aqui ainda, mas só rapidamente. Pessoal, é o seguinte, rápido aqui para vocês, não vou tomar muito tempo de vocês não. Que é o seguinte, a gente tem um curso preparatório da Polícia Penal de Minas Gerais, né? O curso, ele é completo. Então ele vai ter todas as matérias, vai ter videoaulas, vai se tem ali, tem direitos humanos lá no edital, vai ter. E aí um detalhe, a gente vai ter o processo seletivo e o concurso, tá? Então, se você comprando o curso da Polícia Penal de Minas Gerais, vamos supor que no processo seletivo tem matérias que não veio no último concurso. Eu vou colocar no curso para você poder fazer o processo seletivo também. Lembrando que nós vamos ter o concurso mais o processo seletivo. São provas diferentes, prova do concurso e prova do processo seletivo. O processo seletivo já definiu comissão, já tem comissão organizadora do processo seletivo. Então ele deve sair primeiro. Bem provável que ele vai sair primeiro. Então, você comprando o curso preparatório da Polícia Penal de Minas, se você for fazer o processo seletivo, você vai ter toda a base também para você fazer. Então, você vai ter as videoaulas, você tem lá o material em PDF. Além disso, você tem acesso a um monte de questões, você vai ter acesso ao material com mais de 300 questões. Esse material, que é um material digital, com mais de 300 questões para você. Então, além do monte de questões, que tem mais de 50 mil questões, você recebe aqui 300, um caderno de questões de mais de 300 questões. Vou te falar um negócio. O curso da Polícia Penal, ele tá bom. É um curso bom. Só que eu vou deixar ele excelente. Eu vou deixar ele excelente. Na próxima semana, já iniciando aí na quarta-feira, vocês já vão ver mudanças no curso, tá? Para deixar ele ainda melhor. Deixar ele ainda melhor. Então, vou atualizar tudo que tem ali de aula. Atualizar. Não é que estou falando que está desatualizado, não. Eu quero trazer uma aula melhor para vocês, uma experiência melhor de ensino, entendeu? Quero melhorar a minha didática ainda. Quero melhorar ainda mais a minha didática. Então, muitas aulas ali, eu vou regravar as aulas para vocês, trazer um conteúdo de muita qualidade. Então, se você não adquiriu, adquira, porque depois eu vou aumentar o preço. Se ainda editar, o preço vai ser outro. Qual é o preço hoje? R$497. Esse é o preço. R$497. Pode dividir até 12 vezes no cartão, boleto, Pix, enfim, tudo é aceito. Bacana. Só que nós temos também, gente, a mentoria. E aí muita gente tem dúvidas sobre a mentoria. O que, que seria a mentoria? A mentoria, você vai ter acesso. Na mentoria, você vai ter acesso a tudo que você tem no curso preparatório, tudo. Então você vai ter lá, você tem as videoaulas, você vai ter o material didático para você acompanhar as aulas. Você vai ter acesso ao Monster Questões, tá? Acesso por um ano, tá? 12 meses, vale salientar aqui. O curso da Polícia Penal, você tem acesso a ele a 12 meses, a um ano. Tendo atualizações, mudando edital, você vai ter tudo isso, tanto aqui como aqui, tá tudo certo em relação a isso. Agora, na mentoria, o que, que você tem de diferente aqui? Você vai ter acesso ao telepresencial. O que, que seria o telepresencial? A gente vai ter o presencial em Ipatinga. Então, você que é do Vale do Aço, se você puder participar, participe. Com isso, eu vou apagando o quadro aqui para a gente poder trazer mais um conteúdo para vocês. Então, você vai ter acesso ao telepresencial, que são as aulas ao vivo. Ao mesmo tempo que acontece a aula no presencial, você vai poder assistir. Que aí você pode tirar dúvidas simultaneamente com o professor. A gente vai poder te ajudar ali. Tá tudo certo. Ok? Então, é uma aula como essa daqui. Você está vendo. Porém, é uma sala de aula onde tem gente, onde tem aluno. Ok? Então, você vai ter acesso ao telepresencial. O curso tem duração de 3 meses, o curso presencial. Então, durante esse período, vai ter as aulas lá, 19 às 22 horas, você vai ter acesso. Além disso, você vai ter acesso a um cronograma individualizado de estudo. Um cronograma. Você vai ter acesso a uma plataforma aonde a gente vai montar o seu cronograma. Então, você vai ter um cronograma para você ver todas as aulas do seu edital. Então, você vai ter um cronograma individualizado, de acordo com o tempo que você tem para estudar, de acordo com sua necessidade, de acordo com as suas fraquezas. Eu sou muito ruim em português, sou muito ruim em LEP, sou muito ruim não sei o que mais. Então, você vai ter um cronograma individualizado. Você ainda vai ter 5 encontros... Cinco encontros online, né? Porque, pô, Brasil inteiro. 5 encontros comigo. Então, você tem 5 encontros aqui comigo. Nesses encontros que a gente vai conversar sobre justamente seu planejamento de estudos. Como é que está indo, como é que tem que melhorar, o que, que você tem que fazer, qual estratégia você tem que adotar para você melhorar, enfim. Então, a gente vai discutir sobre o seu planejamento de estudos. Beleza? Então você vai ter tudo acesso a isso aqui. Gente, só te falar um negócio para vocês. Só o curso preparatório é R$497. Só o curso preparatório é R$497. O nosso curso, se você for comparar aí, ele é um curso que não é o mais caro do mercado. Não é o mais barato, mas também não é o mais caro. É ok. Ok? A mentoria aqui, qual o valor dela? R$997. R$997. Se a gente for colocar aqui, hoje um aplicativo de questões, se você for contratar aí, custa o quê? 30 conto por mês? Num ano vai dar isso aqui. Só fazer a conta, um ano aí nós estamos falando de 300, se eu pagar aí, ó, eu vou pagar R$30 por mês aí para acessar uma plataforma de questões, seja ela qual for. Valor barato ainda que eu estou colocando aqui, tá? Porque então você quer ter mais. Você vai colocar aqui, ó, 30 conto aí no mês, é mais R$300 que você está gastando, né? Então você vai gastar R$360 aí no mês só isso aqui, você já vai ter acesso. O telepresencial. Qual o valor de um presencial na sua cidade? Fazer um presencial hoje na sua cidade, qual o valor que você pagaria? Só o presencial. Tem certeza, só o presencial você pagaria uns 1.000 conto. Só o presencial. Só que aqui você tem acesso ao curso preparatório, tem acesso ao Monster Questões. E eu vou te falar uma coisa, velho. Eu vou deixar esse curso aqui desgraçado. E quando eu deixar esse curso desgraçado aqui, eu vou aumentar esse preço. que eu tenho que valorizar o trabalho. Beleza? Eu vou deixar esse curso aqui. Eu tô falando sério pra vocês, mas eu tô com energia desgraçada aqui pra fazer acontecer. Vou deixar esse curso aqui, vocês vão ver. A partir de semana que vem vocês vão ver a mudança aí, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Show de bola? Então é isso. Quem tem dúvida é isso aí. Ah, eu quero participar. Eu já paguei o curso preparatório. Eu quero migrar pra mentoria. Só paga a diferença. Então você pega aqui 497, se subtrai aqui, você vai saber. R$500, né? Você paga R$500 a mais. Beleza? Eu não comprei nada ainda. Vai aqui, eu quero participar do presencial. Aí se você for de Patinga, participa do presencial. Porque o presencial você paga esse valor aqui e vai ter acesso a isso aqui tudo. Só que você vai poder ter contato com a gente. E a gente tem outras coisas, né? Que eu não consigo estender para a mentoria. Que é o prepara-TAF e outras coisas mais. Beleza? Então vale muito a pena. O valor divide, 997 divide, ok? É parcelado. Todos eles aqui é parcelado, divide. Pode pagar boleto, Pix e divide no cartão, né? A gente não consegue dividir ainda no boleto e nem no Pix, mas no cartão é possível. Fechou? Então tudo isso é possível. Tem planos para atualizar o curso da PMSP? Temos sim, beleza? Mas agora eu vou falar PMSP não, mano. Mas tem sim, beleza? Diz que ele vai atualizar mais. Vou melhorar mais. Tudo. Vou melhorar esse trem tudo, vocês vão ver. Depois vocês podem reclamar aqui. Beleza? Pessoal, é o seguinte, para finalizar essa aula, eu quero trazer um tema aqui muito importante, que é sobre o trabalho do preso. Isso cai demais em prova. Trabalho de preso é uma das questões mais... onde tem maior número de questões de prova é o trabalho do preso. Primeiro detalhe que a gente tem que saber sobre o trabalho do preso, é o seguinte... Primeira coisa, o preso é obrigado a trabalhar? Regra sim. Então o trabalho do preso ele é obrigatório. Só que ele vai ser só obrigatório para o preso condenado. Já te falei isso no início da aula. Quem prestou atenção aí está ligado. O preso provisório, beleza? O trabalho ele é facultativo. Então, o preso provisório não é obrigado ao trabalho. Essa é a primeira observação aqui importante que nós temos. Beleza? Então, o trabalho do preso, ele é aí obrigatório para o preso condenado e ele é facultativo ao preso provisório. Fechou? Show de bola. Vamos lá, prosseguindo. O preso, ele tem ali, o trabalho do preso, gente, ele é remunerado. Então, o preso, ele recebe para trabalhar. Qual é o valor que o preso recebe? Isso mesmo, o preso recebe para trabalhar. No mínimo, o preso recebe o valor de, no mínimo, 3/4 do salário mínimo. Então, o trabalho do preso é remunerado, no mínimo, 3/4 do salário mínimo. O Renato deixou bem claro aí, ó, o objetivo do trabalho do preso, né? É um objetivo educativo e produtivo. Eu quero que o preso aprenda a uma profissão e ele produza alguma coisa, né? Então, esse é o objetivo do trabalho do preso. Ele é obrigatório para o preso condenado, facultativo ao preço provisório, remunerado no mínimo 3/4 do salário mínimo. O preso é regido pela CLT? Não. O preso não é regido pela CLT. Então, não CLT. Beleza? Deve ser respeitado normas de segurança e higiene ali do preso? Sim. Apesar que não é regido pela CLT, deve ser respeitado normas de segurança e higiene ali do preso. Beleza? O único trabalho, gente, que não é remunerado, importante salientar isso aqui, eu já ia me esquecendo, o único trabalho que não é remunerado é o trabalho não é remunerado. Não monem, ó, não monem, não é remunerado. O único trabalho que não é remunerado é o trabalho de serviço à comunidade. Então, se o preso fizer um trabalho de serviço à comunidade, esse trabalho ele não é remunerado, de maneira nenhuma. Então, o trabalho de serviço à comunidade... esse trabalho ele não é remunerado. Outro detalhe aqui importante. Outro detalhe é sobre o produto do trabalho do preso. Então, vai te perguntar na sua prova qual é o produto do trabalho do preso. O produto, gente, é o objetivo, né, da remuneração, na verdade. O produto da remuneração do trabalho do preso. Para que que serve o dinheiro que o preso recebe? Para que que serve? Beleza? Então, o produto da remuneração do trabalho do preso. Para que que serve? Bizu para vocês, ripa. Serve para ripa, né? Como assim, professor? Ripa? O trabalho do preso, o dinheiro que o preso recebe, serve para... Vamos lá. R de ressarcir. Ressarcir o quê? Ressarcir o Estado. Então, para ressarcir o Estado. Então, custear as despesas dele. O I de indenização. Indenização a quem? A vítima do crime que ele cometeu. Só que é o seguinte, aqui ele só vai indenizar se for obrigatório. Então, se o juiz determinar, tá? Então, somente se for obrigatório. Se a sentença judicial determinar que ele indenize. Então, isso é importante. Outro detalhe. P de pequenas despesas pessoais. Para custear pequenas despesas pessoais. E a assistência à sua família. Para dar assistência à sua família. O que sobrar, se sobrar alguma coisa, vai para um chamado pecúlio. Pecúlio é a caderneta poupança do preso. Então, o preso, quando ele sai do sistema prisional, ele vai poder sacar o dinheiro. É isso mesmo, ele faz um cofrinho ali, vai juntando dinheiro todo mês, no pecúlio, caderneta de poupança, tá? E aí, ele vai poder sacar essa grana que sobra. Beleza? Então, o que sobrar vai para o pecúlio ali. E aí, enfim, ele vai ter essa grana aí. Vamos lá. Agora vamos falar o seguinte. Isso aqui são regras gerais do trabalho. Aí a LEP diferencia o trabalho interno e o trabalho externo. Nós temos dois tipos de trabalho. O trabalho interno e o trabalho externo. O trabalho interno é o trabalho dentro da unidade prisional. Então, o trabalho interno é o trabalho dentro da unidade prisional. O que seria esse trabalho? É o trabalho ali, gente, de limpeza, de conservação, de manutenção do sistema prisional. Né? Esse é o trabalho. Então, vamos lá. Vamos falar aqui, então, do trabalho interno do preso. Show de bola. Primeira coisa, o que você precisa saber sobre o trabalho interno? Eu já te falei que o trabalho é obrigatório, né? O preso é obrigado ao trabalho. E aí nós temos a jornada de trabalho. Qual a jornada de trabalho do preso? Alguém sabe me falar? A jornada de trabalho do preso, ela é de, no mínimo, 6 horas por dia e de 8 horas, e no máximo, né, de 8 horas. Então, no mínimo e no máximo, 8 horas diárias. Então, não pode trabalhar menos de 6 horas e nem mais do que 8 horas diárias. Essa é a jornada de trabalho do preso. Um detalhe, pode ser atribuído, beleza? Pode ser atribuído jornada de trabalho em escala especial para aqueles presos que fazem o trabalho de limpeza e conservação. Então, aquele preso que tem a função de limpar os corredores da galeria, por exemplo, né? Limpar a biblioteca, limpar não sei o que mais. Esse preso pode ser atribuído uma jornada especial de trabalho. Beleza? Então, isso é importante. No trabalho, né, gente, a gente vai levar em conta o quê? As habilidades do preso. Então, se eu tenho um preso que é bom para carpintaria, então eu vou levar ele para carpintaria. Eu tenho esse preso aqui, que ele foi pedreiro. O preso era pedreiro. Moço, é doido. Se tinha um preso que era pedreiro dentro do sistema prisional, Ave Maria, estou no plantão. Fala, Adriano, tá no plantão aí. Tem um preso aí que é bom de obra. O cara tem bom comportamento, o cara é de boa, tá? O cara é de boa. Tem um bom comportamento. Show de bola? Porque tem presos e presos, né, gente? Tem presos e presos. Tem um preso vagabundo, mas tem um cara que é preso, o cara não é vagabundo. Por um crime passional, alguma coisa aconteceu ali, agiu na emoção. Por exemplo, um cara que. Eu não tiro a razão de um cara que. Que não vou falar isso, daqui a pouco. Daqui a pouco aí o Alexandre Moraes me cancela. Eu acho que é o seguinte, eu penso, eu imagino, que o cara que vê um estuprador, né? Um estuprador. E de nervoso. O estuprador que estupra a sua filha, tem que mandar esse cara pra vala, tem que matar esse cara mesmo. Não é isso? Você não mataria esse cara? Eu mataria, tá nem aí. Fica voaço. Vou pra cadeia, homicídio, vou pra cadeia, vou me fuder. Ele não acontece nada comigo, vou pra cadeia. Entendeu? Aí vai lá, vou pra cadeia, eu era pedreiro. Eu era pedreiro, presta atenção, eu era pedreiro. Moço, eu sou um cara de boa lá dentro, eu cometi esse deslize aí, mas eu, porra, era a dignidade da minha família. Eu lutei pela dignidade da minha família. Lutei pela dignidade da minha família, moço. Isso aí ninguém tira, não. Então o que que acontece? Um cara desse aí, você pega um cara desse aí, o cara é bom aí o cara é um pedreiro, você põe um cara pra fazer obra lá dentro da unidade prisional aí? Reformar uma coisa ou outra? Beleza? Então é assim que funciona, né? É desse jeito. Show de bola. Vamos lá. Idoso. Idoso é obrigado ao trabalho? Idoso, gente, é maior de 60 anos, beleza? Idoso ali, o maior de 60 anos. É obrigado ao trabalho? O trabalho é obrigatório para ele? Sim. Só que o trabalho dele tem que ser adequado à sua condição. Tem que ser adequado à sua condição. Deficiente físico. É obrigado ao trabalho? Doente ou deficiente físico? É obrigado ao trabalho? Ele também é obrigado ao trabalho, só que o trabalho também vai ser adequado à sua condição. Então, PCD, o trabalho dele vai ser adequado também à sua condição. Mas ele é obrigado, não é dispensadão. Por que eu estou te falando isso? Porque cobra em prova, fala que é dispensado. Ah, ô, Wanderson, eu mato mesmo, velho. Sou brincadeira, não posso falar muito que o YouTube cancela a live. Aí é o aço, vim com o aço mesmo. É oportunidade, menino. Ou ele me mata primeiro ou eu mato ele, velho. Tem outra opção não. Ele me mata primeiro, tudo certo. Ou é eu ou é ele. Ou ele perde ou ele ganha. Não tem outra saída não, moço. Não tem condição. Deverá ser limitado. Ah, vamos lá. O trabalho, gente, nós temos também o seguinte. A questão do artesanato, tá? Então pode ser também. Não sei se vocês já viram, né? Tem empresa que faz os artesanatos e vende aqueles artesanatos. E aqui é um ponto importante sobre isso, né? O trabalho do preso de artesanato, ele vai ficar ali a limitado artesanato sem valor econômico. Ok? Então aquele artesanato que não tem ali uma expressão econômica. Salvo em regiões turísticas. Se o preso estiver em uma região turística, beleza? Se o preso estiver ali na região turística, pode ser feito um artesanato com valor. Uma expressão não é um valor econômico ali. Uma expressão econômica. Tá? Então, existe também um trabalho de artesanato dentro do prisional. A regra é que esse artesanato, sem ali valor econômico, região turística, pode ser feito ali um artesanato que, né, já dê para comercializar. Aí vai um ponto aqui importante. Olha para você ver que desgraceira, né, velho? Ô, velho, eu fico analisando, velho. Eu, quando eu estudei LEP pela primeira vez, eu fiquei indignado. Observe isso aqui. Olha o que que a lei fala. O preso faz um artesanato de bosta. Com licença aqui. Vou pegar um negócio no lixo aqui. O preso faz artesanato. Por isso aqui é o artesanato do preso. O que que é isso? Não sei. Ah, uma caixinha que eu fiz, não sei o que e tal. O preso faz artesanato de bosta. O preso vai levar esse produto para ser vendido. Uma exposição, vende lá o produto. Vamos supor que ninguém comprou esse produto. Ah, quem quer comprar esse produto velho de bosta? Pra esse mercado serve pra quê? Serve pra nada. Se ninguém comprar o produto do preso, olha que desgraceira. Quem compra é o Estado. Se ninguém comprar o artesanato porqueira do preso, quem compra é o Estado. Olha pra você ver que desgraceira, velho. Nossa Senhora. Isso é o Brasil. Esse é o Brasil. Então, aquele artesanato que não foi comercializado, o Estado compra. Tá certo? É brincadeira, velho. É sacanagem. E é verdade, tá na lei. Tá lá, pode ler lá. Eu li umas 10 vezes. Não acreditei. Quando eu tive contato com o Lepo pela primeira vez. Meu Deus do céu. Então, sempre que não for possível. E outra coisa também. Se o produto também não for recomendável à venda, se o Estado falar, não, isso aqui não pode ser vendido, isso aqui, eu compro. Ou seja, o preço tentou fazer artesanato, não conseguiu fazer artesanato, não pode ser vendido isso aqui, não, eu vou comprar. Então, sempre que não foi possível realizar a venda, ou não é recomendada a venda, o Estado compra. Eu vou te falar, cadê minha canetinha? Vou te falar, viu? Esse é o Brasil. Show? Agora vamos falar do trabalho externo. O trabalho externo, e aí esse aqui cai muito em prova, o trabalho externo é o quê? É o preso trabalhar fora da unidade prisional. Somente é permitido o trabalho externo em obras, tá? Em obras públicas. Não pode é o preso trabalhar em obras privadas. Isso é um ponto importante. E aí é obras ou serviços, tá? Também. Obras ou... Desculpa aqui, faltou aqui. Obras ou serviços públicos. Eu não posso colocar um preso para trabalhar em uma iniciativa privada. Ele pode trabalhar na empresa privada? Pode. Desde que essa empresa privada esteja prestando um serviço público. Ou uma obra pública. Ok? Então, em uma empresa terceirizada que pegou uma licitação, está construindo ali o asfalto. Posso ter preso trabalhando ali. Agora, se aquela atividade é uma atividade privada, não pode haver presos ali trabalhando. Então, isso é um ponto importante. Beleza? E aí, vai um ponto importante. Eu só posso ter um limite de 10% de presos do total de empregados. 10% de presos no total de empregados. Então, se eu tenho 100 trabalhadores numa obra, eu posso ter apenas 10 presos. Essa é a ideia. Beleza? Então, é só 10%, é 10% de presos no total de empregados na obra. E o preso, vamos lá, gente, aqui é um ponto importante. O preso não é qualquer preso, não. Beleza? É qualquer preso que pode... fazer o trabalho externo? Não. Primeiro detalhe. Preso do regime fechado tem direito? Tem. Preso do regime fechado tem direito. Só que ele tem que cumprir um mínimo de pena. Qual o mínimo de pena? Alguém sabe me dizer? Ele tem que cumprir um mínimo de pena. O preso tem que cumprir, gente, no mínimo um sexto. Então, preso do regime fechado que cumpre no mínimo um sexto da pena. Detalhe. Obviamente, isso aqui tem escolta, vigilância direta. Tem vigilância direta. Beleza? Tem vigilância direta. Então, importante isso aí. Com a mudança que nós tivemos em 2024, preso que cometeu crime hediondo, crime violento, ou grave ameaça, não tem direito ao trabalho externo. Crime hediondo, violento, grave ameaça, não tem direito ao trabalho externo. Beleza? Não tem direito ao trabalho externo. Fechou? Então é isso. Trabalho externo é isso que você precisa saber. Quem autoriza o trabalho externo? Alguém sabe me dizer? Quem autoriza o trabalho externo? O diretor. Diretor de estabelecimento prisional. o diretor do estabelecimento prisional. Fechou? É isso. Beleza? Gente, é nóis. Finalizamos, então. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Obviamente, a gente não viu toda a LEP, é uma extensa, né? Mas a gente vai ter a parte 2, 3, 4, quantas for necessário para a gente ver todo esse conteúdo aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído. Boa noite a todos vocês. Vamos resolver questões. Pô, dessa parte aqui tem questões pra caramba pra gente fazer. Eu vou caçar até umas aqui pra gente fazer agora. Quer ver, ó? Vamos fazer algumas questões aqui, vai ficar bacana, ó. Deixa eu ver aqui se tem sobre o trabalho do preso. Despenca em prova, velho. Despenca em prova esse negócio de trabalho de preso, tá? Cadê? Vamos lá, pera aí que eu vou tentar botar uma questão aqui. Vamos lá, vamos fazendo aqui um estudo hoje, ó. Mais uma questãozinha para nós. No caso, vamos lá. Nos casos legais de submissão do condenado à identificação do seu perfil genético, é correto afirmar. Será armazenado em banco de dados sigiloso. Será realizado mediante extração do tecido muscular. É condicionado à autorização do condenado. É obrigatória para condenados por crimes contra o patrimônio. Deve ser realizada na presença de autoridade judicial. E aí, gente? Responde para nós. Vou deixar vocês responderem, hein? Vocês falarem. É o primeiro que falar aqui, vou marcar aqui, vamos ver se é esse mesmo. Parabéns pela aula. Valeu, Éder. Tamo junto. Tudo nosso, nada deles. Valeu, Débora. Letra A, Dinha. Vamos ver se é letra A mesmo? Vamos lá. Você falou, tá falado. Vamos ver? Isso aí, letra A. Muito bem. Identificação do perfil genético. Tá aí, ó. Com base legal, ó. Então, ó. Tá aqui, ó. Nos casos legais de submissão do condenado à identificação do seu perfil genético, a identificação será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme determinação da LEP. Artigo 9A, 9B da referida lei. Tá tudo lá pra vocês. Vamos prosseguir aqui, ó. Eita! Canetinha aqui também. Vamos ver outra questão aqui. Isso aqui é interessante, ó. Remissão da pena. Eu falei para vocês isso aqui. Quem pegou, pegou. Dá para fazer, hein? Remissão da pena. O sentenciado que trabalhou e estudou durante a execução da pena no regime semiaberto terá o tempo remido, computado como pena cumprida em razão de um dia de pena a cada 3 dias de trabalhados. E... gente, remissão da pena só em 2 hipóteses, trabalho ou estudo, de acordo aqui com a LEP. O trabalho aqui, a própria questão falou, 1 dia de pena vai remir 3 dias de trabalho. E o estudo, como é que funciona? 3 dias de pena para cada 3 dias de pena, cada 16 horas de frequência escolar. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, calculando o total de pena. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar calculado para todos os benefícios da execução. 1 dia de pena a cada 16 horas de frequência escolar. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar calculado para todos os benefícios da execução penal. Vocês estão falando que é a letra A, hein? A ou B? Vou marcar aqui. Letra A. 3 dias de pena a cada 16 horas. Eu vou em vocês, hein? Letra A. Porra, será que é a letra A mesmo? 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar calculados do total da pena. A maioria está falando que é B. É B de bucéfalo. Será que é isso? Vou marcar a letra B para ver. Ó. Gente, aqui um ponto importante. Deixa eu a resposta aqui. Ó. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Deixa eu ver aqui nessa questão aqui. Hein? 2015. Isso aqui não está certo não, hein? Não tá certo isso aqui, não. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Provavelmente, pelo ano da questão, teve autorização. Na verdade, gente, como é que funciona isso aqui? É a cada 3 dias de estudos. Vou pegar até a lei para mostrar aqui para vocês. Você tem a cada 3 dias de estudos, porém um detalhe. Deixa eu só colocar a lei. pelo ano da questão. Ela está certa no seu ano da questão. Isso é importante você ficar atento, tá vendo? Mas o mais certo aqui seria um dia de pena a cada 12 horas, né? A letra B que vocês marcaram. Vou colocar a lei aqui para vocês, ó. Só um minuto. É a cada 3 dias de estudo dentro do período de 12 horas. Beleza? Vou colocar aqui. Pera aí, só um minuto, gente. Só pra vocês não ir embora para casa com dúvida e tal. Pronto. Aqui, ó. Pera cá. Show. Parte de remissão, ó. Tá aí na tela, ó. Vamos lá, remissão só por duas coisas. Primeira coisa que nós temos aqui, ó. Um dia de pena a cada 12 horas. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. É, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante. Ou superior, ou ainda requalificação profissional, dividido no mínimo de 3 dias. Então tem que ficar atento com isso aí. Beleza? Então, fique atento, para você não errar a questão de prova aqui. Eita, deixa eu colocar na questão de novo. Pronto. Não, mas aqui tá certo, né? Eu que tô lendo aqui também é errada. Um dia de pena a cada 12 horas, véio. Tá certo. Isso aí, ué. Né? Tá certo, eu que tô doido aqui. Beleza. Show. Vai tá ficando tarde na cabeça do professor, já vai ficando ruim também. Beleza? É isso mesmo. 12 horas em um dia, dentro do período de 3 dias. Show de bola. Tem explicação aqui também, né? Beleza. Vamos para outra questão? Vamos lá. Quanto atendimento de caráter preventivo que integra assistência à saúde do preso? Já vocês responderam, hein? E do internado? Considere os seguintes itens. Ah, pô, isso aqui é questão de guarda-mirim. Foi concurso de guarda-mirim? Nada, agente penitenciário 2013, ó. Vamos lá. Questão de guarda-mirim. Pelo amor de Deus, hein? Vamos errar essa não. Assistência à saúde do preso. Considera os seguintes itens. Psicológica, médico, farmacêutico, odontológico. Gente, aqui é um ponto importante. A LEP, ela não menciona assistência psicológica. Claramente não. Mas não quer dizer que ela não tenha. Inclusive, nós temos psicólogos, né, dentro do sistema prisional. Mas claramente. Pô, eu tô com fome mesmo, viu, Renatão? Vou te falar, mano. Tô vazando, tô desde cedo aqui, cara. Então, vocês falando que a letra E, né? Vou marcar aqui, mas eu nem vi não, tá? Vocês estão falando, tá falado. Olha lá, isso aí mesmo, né? Então, não menciona, mas quando a gente fala de. Isso aí, parabéns. Quando a gente fala de médico, né? Presume ali que a gente tem ali a questão psiquiátrica, né? Na prática, né? A gente tem, mas perceba que na LEP não deixa claramente assistência psicológica. Então, cuidado com isso. Apesar que a gente, na prática, a gente tem psicólogo dentro do centro prisional, mas a gente tem aqui, lembra da fome. Muito bem. É isso aí. Fechou? Gente, obrigado. Tamo juntos. Deus abençoe cada um de vocês. Papai do céu ilumine aí. Muito obrigado hoje por cada um de vocês acompanhar essa aula. É só um começo de um projeto. Segunda-feira, vou marcar aula novamente para vocês, nesse mesmo horário, às 19 horas. Sei que segunda-feira é feriadão, mas para a gente aqui não tem esse negócio de feriado, não, né? Todo dia é dia de estudar, todo dia é dia de mudar de vida, todo dia é de construir aí mais um tijolinho aí da nossa mudança de vida, não é isso? Bisonhos, tamo juntos. Aqui é monstro do nosso, nada deles. Deus abençoe aí. Desejos boas para vocês, tudo de bom. Conta comigo nessa jornada, nessa preparação aí. Valeu! Tamo juntos, foi massa, foi muito bacana. Valeu, amém, Deus abençoe aí, Flávio. Tamo juntos, aqui é monstro, tudo nosso. Era dele.